começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome da promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Em nome de BV Financeira, está precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem aí? Cheiro o quê? Cadê o tudo? Tranquilo, vamos de frente. Seu Bento voltou. Seu Bento. Oh, de seu olhos Bento. Vermelhos e de pelo branquinho. Seus olhos coloridos. O que aconteceu, seu Bento? Tá sem voz, hein? Eu quero conjunte. Deixar claro que já tinham tirado minha cadeira daqui. Ah, é? Já. É o Mota, hein? É. É o Mota. Rei morto, reposto, velho. Quer ser rebaixado? Corta pra mim, vai com esses olhos pra lá, pro lado, pelo amor de Deus. Olha, dá um beijo na vó aí. Passa esse negócio. Agora, não tem nada a ver esse seu desaparecimento parcial com relacionado à vó. Também, né? Não. Eles não saíram juntos. Não. Tá bom. Mas nem com o Vilela, né? Não, na verdade... Você não tava com o Vilela também, não. Lá, eu estava com a musiquinha. Sandra de Sá? É isso aí. Deus, essa é a trilha do seu Bento de hoje. Isso é mais ou menos o funk que era funk, né? Isso é funk, isso aí, os olhos coloridos. Ô, Zedão. Já casou, você tá... É o casão? Tu tá me usou o que hoje, hein, meu? Tô usando direto. Não, o RG, meu. O casou com o Azeitão. Vocês estão com a voz parecida. É, ou é você que tá louco, né? Ou eu que tô louco. Parecido. É, ou eu que tô louco, né? Mas tô de volta. É diferente. É. De repente, Agora sim. Agora sim. Tá vendo? Vamos ver os ouvidos que vão falar. De repente, tá certo. Tá vendo? Também eu vou passando, hein? Agora sim. Se não tiver, eu vou passar. Tô no finalzinho. Instrumental. Não tem vocal. É verdade. Instrumental, deixa eu te parar essa trilha. Vamos colocar mas o retorno. Seu Bento, tá tudo Peter, bem. Peter Tóxico. Eu peguei uma conjuntivite aí. Dupla. Tá brava? Dupla, tá brava. Nos três olhos. Caramba, hein, seu Bento. Ó. Estou sempre na minha. Isso aí. Será crioulo? Só quer informar que tô de volta, né? Certo, seu Bento. Minimizando aí, ó. Tá muita luz pra você aí. Quer meu óculos? Depois coloco. Não, porque vai contaminar. Ué, mas é bom, você fica em casa. Mais. Como assim contaminar? Contamina essa água. Não, é... Se você não passar... É contagioso. Mas tudo bem, mas tem que lavar a mão. Você... Mas o Mota não lava a mão, ele é naturista. Deixa eu ver um outro olho aí. Olha, esse aqui é o casão, viu, gente? Bom. Deixa eu ver um outro olho aí. Ah, deixa esse deve ser mesmo, tá pedindo pra ver o outro olho. Não é, porque quando é um som, não é, viu? Ah, é? Não, quando é um som, é ter som. Não, mas tá bom. Dois, exatamente. Vamos lá, seu Bento, e agora? Vamos aqui. Parmeira, vamos começar já assim, já com nós? What the fuck não, Palmeiras! Ah! Fala de nós, seu Bento! A véia voltou! A véia perdeu. Não. Ah, não, só explicar a coisa. A Olímpia, vovó Olímpia. Véia não. Ah, vó, falta olha o respeito. Quando o Palmeiras ganha. Não, mentira, falaram? Quando você perde. Quando o Palmeiras perde, você some. Deixa eu explicar a coisa. A vó, infelizmente ou felizmente, tem outros trabalhos. Tem bolo pra fazer. Vocês estão achando que ela tem tá encomenda. Aqui, né? Eu sou diretora da bocha do Palmeiras, tenho exatamente, que fazer os grupos. Ô, vó, sem contar que os seus tricôs são sensacionais também. A vó, infelizmente, felizmente, gosta depois. De pegar na agulha essa velha. Não, ela costura bem. Se eu fosse faltar toda vez que o Palmeiras perdesse, eu já tava na rua. Justa causa, né, vó? Ah, mas vamos aí, o Palmeiras, né? O que aconteceu? Tem alguma coisa nova, velha? O Nobre falou que realmente, né? Quem foi? O Nobre falou que realmente teve uma conversa. Teve uma... Nobre, que eu fiquei sabendo, desceu no vestiário, desceu né? Desceu no vestiário. Jogo, né? Ficaram uma hora conversando. Ficou lá, deu uma bronca. Aí, boa, Paulo Nobre. Foi lá, é isso aí. Tem que chegar junto desses caras aí, eu velho. Tinha falado que tinha precisa rolado uma certinho, DR, certinho, né? Certinho, e aí? Precisa ter respeito isso, com os torcedores. Que paga o ingresso dele. Foram 28 mil negros lá pra ver uma porcaria daquilo lá. É. Então... O Palmeiras se prepara, deve vir mudanças. Tomara. Né? Deve vir mudanças aí no time, mais uma vez, né? Certo. Mais uma mudança. Mais uma mudança. Ah. E aí tenta recuperar, né, Domênico? No jogo da final aí. Meio que jogou mesmo pra lá o brasileiro. Já faz tempo que jogaram, né? Né? Então deve tentar recuperar aí o... Foi, né? Agora, o Arouca, olha, o Palmeiras jogou o brasileiro, jogou fora. É que muita gente... Não... Eu falei aqui, o nego falou fora. Que eu... Eu não sei de nada, é que a gente percebe, cara. Pela escalação contra o Avaí. O Palmeiras tinha jogado a toalha lá, que ganhou o jogo fora. O time reserva. Ganhou. Aí os caras acharam que dava pra ir com o reserva. Meteram o reserva lá também com a Ponte Preta. Tomaram uma naba. Ponte Preta foi titular, a avó tava. Ponte Preta tem alguns desfalques só, mas não era o time titular. Era o melhor que tinha. Era por cartão, essas coisas. É. Tá. Machucamento. Não, mas aí Sport fizeram igual. Reserva. Né? Fizeram a reservinha lá, aí tomou a naba. Ainda não jogou tão ruim como os outros jogos, viu? Depois foi... Agora, dá pra falar um negócio aqui? Pode falar, vovó. Esse dia eu fiquei no raciocinamento bastante, né? Você ficou onde, vovó? Raciocinando, né? Raciocinando, é. Ah. Olha só. Mas você tem memória ainda? Deixa ela. Ó, o gramado do... do tem mais memória que o 286. Peraí, fala aí, mano. Tá bem? A galinha já chega na... Ó, calma. A velha tem mais memória que um 286. Ah, mas não funciona direito. O galinha, ouve uma coisa aqui. Vê galinha é a senhora, inclusive uma galinha velha. Ah, que isso! Deixa eu vou falar. Olha só. Fala, bom. Segue o jogo, sem falar toque. Deixa eu falar que é brincadeira, que senão o pessoal acha que eu tô ofendendo a idosa. A não, não. Te ama, viu? Não sabem não, viu, vó? Não sabem não. Seu Bento, uma fala de nós. Não, você, então fala logo. Rapidinho, vai, vó. Tá embaçando muito, vó. Vai. Calma. Fala. O G8 já era, não vai mais pro G8. Quem? O Palmeiras. Não vai ter mais chance de ir pra Libertadores pelo G8. G4. G4. Né? Já foi. Já foi. Então, olha só. É, não foi, mas foi. O jogo... Assim, não foi, mas foi. Vocês tinham chance. É igual o Atlético Mineiro. Não foi, mas foi. Sabe agora? O que, que é mais importante? Matemática não foi. O Arena do Palmeiras tá com o gramado bom pra final da Copa Brasileira, não é? Sim, Copa do Brasil. Então, porque o gramado tá horrível. Você viu lá? Sim, tá. Sim. Então, horrível. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro deveria ser lá no Pacaembu. Pra não desgastar mais a grama. Deixa o jogo agora só a final. Mas, meu Deus, o Palmeiras jogou domingo. Vai jogar só na outra quarta, mesmo, quinta, não é isso? Do jeito que tá ruim, quanto mais tempo ficar no cuidamento da grama, é melhor. Porra, velho. Contrate o jardineiro. É. E qual o problema de jogar no Pacaembu? Mas o torcedor quer o conforto dele. Ele paga o ingresso, ele paga o sócio torcedor. Da Copa Brasileira, tudo bem, mas ele quer ver um estádio novo. Não interessa, pô. Mas tá ruim o gramado. Ah, não sei não. Ele tem que dar um jeito aí, dar um jeito. Para de fazer show no gramado. Mas se alguém no clube dessa sugestão que a voz está dando, eu acho plausível. Sabe por quê? Sabe por quê? O jogo contra o Cruzeiro, mano, sem brincadeira, acho que não deverá ter um grande apelo de público. A torcida do Palmeiras não irá. Na Arena, é isso que eu tô dizendo. No Pacaembu, é um jogo que cabe no Pacaembu. Se for pra ter um campo bacana pra jogar a final, concordo plenamente com a vó. Eu até concordo, mas eu concordo, mas discordo. Assim, eu concordo, mas discordo. Eu gosto, mas não gosto. Eu gosto, mas não gosto. A ideia é boa. Porém, eu fico muito assim. Desconfortável em sair da Arena. Não é isso. Eu fico pensando no torcedor que pagou, o sócio-torcedor dele, pra ir no estádio novo. E aí ele quer ir ver um jogo no estádio novo, esse do contra o Cruzeiro, ou contra esses outros times que vai ter aí, contra o Atlético do Paraná é lá, né? Mas vai pro Pacaembu também. O Atlético do Paraná é lá. Ou seja, o Palmeiras tem aí, acho que 2 semanas que não, vai jogar. Não, é no meio de semana o jogo contra o... Atlético do Paraná. E lá, então, mas... É lá. Tudo bem. E o Cruzeiro só domingo. Ou seja, é 2 semanas domingo, sem jogar, não dá pra recuperar em 2 semanas. Precisa falar com o jardineiro. Do jeito que tá. Nós não somos jardineiros. Pra ver se não vai ter show no meio disso. Não pode ter. Bom, não sei. O que eu saiba, não sei. Eu não sei. Precisa falar com a empresa. Você é legal. Posso falar que uma eu coisa? Saiba, eu não que sei. Que gera hora, meu Deus. Sabe o que é mais louco dessa história toda? Fica louco. O Palmeiras, a W Torre fez um estádio novo pro Palmeiras, né? Em sociedade com o Palmeiras. Que era uma arena pra fazer show que não prejudicaria nunca o futebol do Palmeiras. Falaram que não prejudicaria o gramado. E de repente, velho, você teve essas condições. Muito louco isso. Eu acho, cara, que não é só pelo fato do show, hein? Não é só pelo fato do show. Eu não sei como é que tá o relacionamento do Palmeiras, W Torre, e a empresa que administra aí o gramado. Quem administra a W... Não, mas, ô vó, com relação à empresa que presta o serviço. Que cuida da grama. Teve um problema de pagar. Então, mas é que tá, ô vó, a W Torre, ela paga uma empresa pra que cuidem do gramado, que cortem, enfim, que dê o amparo suficiente. Corta pra mim! Eu não sei como é que tá esse relacionamento entre Palmeiras, W Torre e essa empresa que presta serviços pro estádio. Tá horrível, né? Então, pois é, porque um tempo atrás, Domênico Gato, quando o Palmeiras aí fez algumas partidas, inclusive os jogadores estavam questionando aí, estavam criticando o próprio gramado do estádio, pintou informação aí de que essa empresa não estaria recebendo o valor combinado para cuidar do estádio. O Tinguá. No caso ali, para cuidar do gramado do Palmeiras. Não tem Tinguá. Então, essa briga aí que está acontecendo entre W Torre e Palmeiras tem prejudicado sim. Tem prejudicado, porque... Claro, você viu o gramado do domingo, como é que tá? Sim, horroroso. Então eu não sei se na hora de fazer o show eles não estão tomando o cuidado necessário, eu não sei se eles não estão dando, talvez, aí a manutenção necessária aí entre uma partida e outra, mas que tá estranho. Um estádio novo, moderno e bonito... Feito pra isso? Não pode ter o gramado que estão apresentando horrível, ali. Né? Mas detalhe, aí, preparado pra receber show, porque uma das coisas... Mas o que eu sei é que a grama, desde o começo, foi a... teve adiantamento pra jogar e a grama não pegou, né? Então talvez pro ano que vem só... Que mas aí, vó, é o seguinte, cabe ao Palmeiras, se foi passada essa missão, a W Torre, ela não tá cumprindo legal, cabe ao Palmeiras tomar a frente, contratar outra empresa e tocar, porque é o jogador dele, é o patrimônio dele. Eu recebi um informamento aqui... Mas viu, talvez o Palmeiras não tenha essa autonomia. Ah, mas tem que ter, né, mano? Vai perder patrimônio. Olha só, o pessoal da Bocha mandou aqui que por contrato o Palmeiras não pode jogar no Pacaembu, tem que jogar na Arena, então... Essa sugestão então, acabou, né, eu tô falando, não é assim fácil, não. Falou? Mas eu acho errado. Então, mas no próprio contrato, no item que diz isso, o Palmeiras não pode jogar em outro estádio, tem que jogar na Arena. Mas deveria ter posto isso, tá certo? Salvo, como é que chama? O outro termo que eles utilizam aí também em contratos. Coloca lá, caso a Arena ofereça condições. Ah, mas quem assinou isso? Não foi o Paulo. Então, mas esse é o grande problema, o vó. Né? Porque não se, se o contrato tivesse sido bem feito... Bem regido. Se as pessoas tivessem entendido o contrato, não geraria essa batalha jurídica que está acontecendo entre Palmeiras e a W Torre. Porque a partir do momento que você tem um contrato aí limpo, transparente e sem cláusulas que causem uma divergência ou que causem interpretação... Não precisariam estar discutindo isso na justiça, né? Agora só, evidente, é o seguinte, eu, se sou Palmeiras, fala, Zedão, o que você faria? Eu estrago o gramado mesmo, que pra eles pra é quê? Bom. Pra quê? O Santos, que time que toca a bola bem melhor. Ah, mas não pode, vai estragar o patrimônio lá. Se ajudar. E o Palmeiras fica no chutão, é melhor com a grama ruim. Mas aí machuca um jogador do próprio Palmeiras. Mas machuca de qualquer jeito mesmo. Eles machucam tudo, né? Não, Zedão, essa não é a melhor ideia, não. Chupa essa, Domingo. Beleza, vamos ao Santos. Eu não falo com trouxa que nem você. Ah, juiz. Mas juiz, por quê? O mano chama a véia lá de... Eu chamo ele de trouxa. Fala! Puta de um trouxa. Oi, Gê. Pera, não é assim que funciona? Quem que é agora? É nós. Santos! Você ficou ofendendo o Jorge, você não prestou atenção, né? Acho que eu tô respondendo coisas mais importantes do que você. E, Gê, é o seguinte, eu vi informação, acho que não é possível, eu sei que eu vi, hein, Gê. Não é possível. Não é verdade isso. Não, é que está em vários lugares, né, Gê? Não é, muito estranho. Não é muito estranho, o Santos querer de volta o Ganso. Começou de novo isso, né? Começou. Muito louco. Ô, seu Bento, eu sincero e honestamente, eu não acredito, né? Quer dizer, não duvido, porque ninguém está inventando isso. Isso realmente está aí em todos os locais, os outdoors. É muito lugar, né, que saiu. Televisão, outdoor, internet, até no Face da minha neta saiu essa notícia. Então eu não duvido. Agora, não acredito que isso seja tão fácil e tão simples assim quanto está parecendo. Eu acho que o Ganso, o Santos nunca teve histórico com jogadores importantes que tenham voltado e não tenham jogado bem no Santos. Agora, da maneira que como o Ganso saiu do Santos, da maneira como foi essa retirada, eu não acredito que a volta do Ganso seja tão fácil e tão simples assim. Primeiro, porque não sei quais os valores que o Ganso estaria voltando para o Santos. Não sei em que condições físicas e técnicas, quer dizer, se for por essa que a gente vê ele no São Paulo, sincero e honestamente, não sei qual seria o interesse do Santos. E terceiro, tem o lado, sim, da torcida, que já demonstrou em todas as vezes que apareceram essas notícias, ela se manifesta totalmente contrária. E eu também sou contrário. E ele sempre foi hostilizado quando voltou à Vila, né? Sim, não tem absolutamente o mínimo de apego da torcida com relação ao Ganso. E se ele pedisse desculpas, RG? Entrou numa grande gelada, Ganso. Mas é difícil, mano. Você sabe que é difícil. Não, você é sabe difícil. Como é torcedor. É igual o marido traído, quando a mulher volta. É, mas é... Oh, mas é verdade. É complicado, porque o Ganso... E principalmente, mano, você sabe como é que funciona com o torcedor. Principalmente, quando você sai, ainda tem aquela, tipo, briguinha, tá? Mas aí você foi embora, esqueceu, blá, blá, blá, acabou. Mas quando você fala coisas... que são que o torcedor toma isso como ofensivo, é difícil, cara. Mas então, RG... então o cara sair e aí chega no outro time e aí fala: ah, agora eu vim para um time grande, sabe? Essas coisas, elas ficam marcadas. Essas, cara, patadinhas, né? Essas coisas ficam marcadas. Nada que uma apresentação, entendeu? Tá certo? Nada que uma apresentação, a Vila Belmiro, com um pedido de desculpas, não corrija. Ah, não acredito. O cara pode chegar lá e você queria o Guerreiro de volta? Não, mas o Guerreiro hoje, português... Ele falou que é maior torcida no Flamengo lá, fazer uma moral igual hoje. Hoje eu não gostaria do Guerreiro de volta, porque o Wagner Love é melhor que ele. O Wagner Love hoje é melhor que o Guerreiro, gente. Doa quem doer. Mas querendo ou não, RG, imagina lá, o Ganso volta, tá certo? Chega lá, fala, ó, tinha uma dívida de gratidão com o Santos, estou voltando pra pagar essa dívida, me desculpa aí pelo que eu disse, tá certo? Tô aqui pra jogar bola, o Santos é minha casa. Aquele discursinho que o torcedor gosta funciona, de ouvir. Né? Tá certo? Lógico, Bento. O cara chega, veste a camisa do clube, põe o boné da principal torcida organizada. Dá um beijo no escudo. Faz aquela média. Beijo escudo, fala aquele... É. Torcida jovem, né? Três partidas, jovem. RG. Três partidas nesse contexto. Vamos supor, o Lucas Lima foi embora. O Santos vai precisar daquele meio articulador. Isso. Travou o negócio. Articulador. Você pega ali. É, o Marquinhos Gabriel não é uma certeza que fique no Santos. Tá certo? Se chega o Ganso, RG, não vou dizer que o Ganso hoje joga mais bola do que o Lucas Lima. Não joga. Claro que não joga. Mas se chega o Ganso, já aquele jogador, o cara fala, opa, é o Ganso. Naquele campo lá, ó, que tem o Thiago Maia, o Renato jogando bem, o Ganso, aí dois pontas abertos ali, no caso, de um lado o Gabigol, no outro lado o Giovanni, enfiado o Ricardo Oliveira. Nesse contexto, se puser o Mota com a camisa 10, RG, é capaz dele acertar uns passes ali. Mota, fazer o Mota não joga. Eu entendo o seu discurso, mas eu não aceito. Três partidas consecutivas eu não aceito como torcedor. Eu não aceito como torcedor. Eu não aceito o futebol do Ganso hoje. Acho que não tem mais nada a ver com o futebol do Santos. E tem outra coisa. Tem garotos lá com perspectiva, assim, de bom futebol. O Santos, ele se renova, ele se refaz a cada tempo. O Highlander. E saiu o Robinho, todo mundo foi o último aí que foi, voltou. Então, acabou, não sei o quê. Não acaba nada. Tem uma safra boa lá, tem o Serginho, tem o Citadini, tem garotos bons. Brotam talentos. Tem garotos bons lá, cara. Garoto. Entendeu? Bom. Então, o Ganso, ele vai ser feliz lá no Flamengo, vai ser feliz no Botafogo. Mas, RG, vai pela ser, experiência, entendeu? Do Ganso, o Ganso não seria um jogador interessante até para Libertadores? Mano, não é porque não é líder, entendeu? Não tem experiência do Ganso. Não é um cara hoje, sincero, honestamente, não vejo. Não agrega. Ganso, não vejo o Ganso agregando nada, cara. Você queria, Odo, mano, no Corinthians, Ganso? Queria mesmo? Queria. Aí, Mota. Porque se não pudesse jogar, por exemplo, o Renato Augusto, que é um jogador que está sendo cotado para retornar para a Europa, o Corinthians vendeu o Renato Augusto, é um jogador que cairia bem no Corinthians, sim, cara. Eu gosto do futebol. Bem encaixado. Ganso. Lógico, velho. Vai jogar nesse time aí que tá redondinho, Motinha. Mano, posso até falar uma coisa? Love tá critica um Ganso pra caramba. O Ganso vai pro Cruzeiro. Quando o Ganso saiu, ficou alguns jogos fora de São Paulo, a falta que ele fez. E o Ganso, se você pegar os números do Ganso, friamente, os números não mentem. O Ganso é um dos jogadores que mais faz passe pra gol. Então, Matinho, no Campeonato Brasileiro. Sabe que é o problema? Tá entre os cinco. É, o Ganso, muitas vezes, num time redondo como o Corinthians, ele ia fazer chover, mano. O Ganso, muitas vezes, ele coloca uma bola ali com qualidade pra que o atacante possa fazer o gol, mas muitas vezes essa bola acaba caindo, por exemplo, no pé do Luiz Fabiano. Aí o cara vai lá e perde. Então aí o Ganso não aparece. Porque o ataque é pouco eficiente. Mas você pega um ataque, por exemplo, igual do Corinthians. Pega um ataque igual do Santos. São times aí que tem feito bastante gols aí no Campeonato Brasileiro. Bacana. O cara aparece mais, porque aí toda hora o cara, ó, assistência do Ganso, gol do Corinthians. Assistência do Santos. Vai, assistência do Ganso, gol do Santos. É um cara que vai aparecer mais quando essa jogada concluir em gol. A partir do momento que você pega e fala, por exemplo, meti uma bola ali, tá certo? Caiu no pé do Pato, o Pato perdeu. Ou meti uma baita bola, a bola caiu no pé do Luiz Fabiano, o cara perdeu o gol. Ninguém fica dando, ó, tá vendo? Ó, o Ganso meteu aquela bola, ninguém lembra. Olha, eu vou falar. Gol. A torcida do São Paulo vai sentir muita falta do Ganso. Bom, é só isso, seu Bento. Vamos lá, o Corinthians. Antes, a gente tem que dar recados aqui importantes aqui no programa, não é verdade? Sim. Lembrando que aqui o Estádio 97 tem o nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de BV Financeira, está precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Esser, construindo com valor. E eu vou falar agora e vou dar um recado muito importante pra você aí. Você que anda com problemas, né, de umidade pela casa, problemas de infiltrações, problemas de goteiras, fica apavorado quando o tempo começa a fechar, você fala assim, ih, vem chuva aí, tô complicado, pega os baldes, coloca no... Ih, não, mas que é isso, você não tem que ter esses problemas todos não, não tem que ter medo de chuva, você tem que proteger sua casa pra acabar com os problemas. Boa. E eu vou indicar um produto que é o mais sensacional do mercado. E é bom. É o impermeabilizante Recubre Plaste, esse aqui eu assino embaixo. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubre Plaste. Recubre Plaste é 3 em 1, viu? Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Ele é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e o Recubre Plaste é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plaste nas boas lojas do ramo, tá bom? Consulte aí as lojas, todas as lojas estão lá no www.sinteplast.com.br, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Kleber, ele é proprietário, né? E o senhor Roberto também, que é gerente de compras das lojas A Casa da Pintura. Ah, um grande abraço aos dois, que estão ouvindo a gente todos os dias aqui, né? No Estádio 97. E é, meus amigos impermeabilizantes, Recubre Plaste. Boa. Máxima proteção para toda a sua casa. Aí sim. Estádio 97 também, em nome da promoção, chegou a sua vez consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Estádio 97. Ah, vamos falar agora, Bento, de um lugar onde não existe crise. Por olha, respeito, vou falar mesmo. Vamos falar agora de uma embarcação que navega por águas calmas. Cuidado, hein, pro comandante não sair da cabine lá. Não vai ser escrutino. Se fosse a Fórmula 1, quantas voltas teria em cima do segundo colocado? Todas. Olha, o Corinthians já passou por Vasco, Joinville, Goiás, Avaí, aqueles times que estão por lá. Estão dando. Ó, talvez o Corinthians já esteja chegando próximo do Atlético Mineiro. Tá pondo uma volta em cima, mano? Porque, ó, 11 pontos de vantagem, Ben. É vergonha. 11 pontos de vantagem, o Corinthians já tá vendo o Atlético Mineiro no final da reta, velho. Eu tá acho dando que estaria passado já ali a quarta Mano, posição. O Bento Corinthians vai chegar de costas, como diria o seu boneco. Três voltas e vai tá pra dar quarta. É. Pois é. Tá vendo hoje, Escobar? O Corinthians é tão líder, tá ligado? Sim. Que o ano que vem deveria começar com 10 pontos a mais já no Campeonato Brasileiro. É verdade, concordo. É, já começar, mano. Abrir a vantagem já começa com 10 pontos a mais, mano. Olha, mas eu acho que pra... Mas aí vai acabar a graça do campeonato, viu, Alezinho? Eu sou a favor aí do Corinthians começar com 20 pontos a menos. Quando poder equilibrar o campeonato. Ah, mas aí vai cair, mano. Momento! Ouvinte, não é humano mesmo, sabe por quê, Domênico Gato? Sabe por quê? Domênico Gato, você que é um cara que já andou de kart. Quando você vai, por exemplo, pra uma corrida de kart, você tem lá um kart com... Eu andei não, eu dou aula. Então, mas é que tá. Quando você vai lá, por exemplo, pra uma pista de kart, em que os karts ali têm o mesmo motor... Tem o cara que tem 90 quilos e tem o cara que tem 50 quilos, tá certo? O cara que tem 50 quilos, ele tem que colocar 40 quilos de lastro no carro dele pra ser uma corrida igual, correto? É. Aí que tá. O Corinthians entrar de igual pra igual com qualquer time do Campeonato Brasileiro e vai levar vantagem. Então, sou a favor do Corinthians começar com uma pontuação negativa pra poder equiparar o campeonato. É verdade. Mas fala aí do Coringão, Bento. Corinthians. Cedemos o CT pra aquela cambada de perna de pau. Fala a verdade, né? Acabou. O Corinthians é hoje Championship, velho. O Corinthians já começa aí, não com lista de dispensa, como outros clubes gostam de fazer aí. Meu Deus! Mas começa assim. Você tem no olho, Bento? Oi? Você tem no olho. Conjuntivite. Ah, é mesmo? Por isso que eu não venci. Eu não sabia. Você veio trabalhar, mas você vai passar isso pra todo mundo. Não, já tá no finalzinho, já fui no médico, mas falou que poderia ser integrado à sociedade novamente. Ah, aí sim. Conjuntivite jamaicano, né? É. Várias coisas. Né? A imprensa não pegou pegando a cena. Pegando a fumaça, né, Gonçalo? A imprensa não pegou a cena, inclusive é nota zero pra imprensa, hein, velho? Nota zero pra imprensa. Por quê? É a coisa da sua vida, né? O Neymar pediu pra tirar um selfie com o Malcom, aí a imprensa não pega isso. Tá de brincadeira. Para com isso. O Neymar pediu pro Malcom fazer o quê? Buscar a chuteira dele, se você for. Você tá de brincadeira, mano. Vai, mano. Isso aí. Neymar deve ter dado um pano pro Malcom. Deve ter falado assim, cata lá minha chuteira ali, engraxa ali, ó, dá um tempo. Aonde? O Neymar falou ainda em off, RG pro Malcom. Ele falou, porra, velho, meu senhor ter jogado aqui, velho. Pô, tô legal no Barcelona, mas queria estar aqui. Eu acho que é. Que o Marcelo Oliveira que pagou o Marcelo Oliveira falou que o Corinthians parece o Bayern. Um dia nós traz o jogador, viu, RG? O Marcelo Oliveira tá pedindo também. Neymar, nós traz o jogador do Corinthians. Não, mas é isso, bem. Existe a expectativa aí também aí pra ver se o jogo entre Corinthians e Vasco será realizado em São Januário mesmo. Porque agora teme-se pela segurança, porque divulgaram uma... Até isso, os caras conseguiram, um né? Ah, divulgaram um texto ontem, Motinha, falando que a torcida do Vasco tá ameaçando a torcida do Corinthians. Eu sei, eu vi. Mas aquilo ali, hoje a torcida do Vasco montagem, emitiu uma nota aí também, não, mas ela alegando que não tem nada a ver com aquela montagem que foi feita, e aquilo ali foi feito até inclusive num site de humor, que o cara postou aquilo lá meio que pra tirar uma onda e tentar causar uma certa polêmica na mídia. Mas aparecer. Acho que, independente de qualquer coisa, cara, o jogo vai acontecer sim. Que seja em São Januário, que seja no Maracanã. Não, Maracanã não pode porque vai ter um show. Que seja no Engenhão. Mas o Corinthians, ele será o campeão brasileiro. Doa quem doer, o Corinthians será o campeão brasileiro. E eu volto a dizer aqui, eu sou a favor do Corinthians administrar essa partida contra o Vasco para ser campeão na Arena, se possível, contra o São Paulo. Seria mais emblemático, Motinho, o Corinthians conseguir já um título na Arena. Seria o primeiro título, tá certo, do estádio, contra o rival direto, cara. Seria muito mais interessante o Corinthians ganhar o título na Arena, jogando em São Paulo, do que no Rio de Janeiro contra o Vasco em São Januário com clima de guerra. O Corinthians tá na dele, tem que ganhar o título na casa dele, né? O Andrés também falou que o Tevez, pro ano que vem, pode interessar sim, mas eu discordo. A partir do meio do ano, né? Eu discordo do Andrés, porque hoje o Corinthians ele não tem a necessidade de trazer um jogador como o Tevez. O Malcom hoje é do mesmo nível, quem sabe até melhor que o Tevez, mas é verdade, né? É verdade, doa quem doer. Ô, mano. O Malcom tá jogando muito, assim como o Luciano antes da lesão tava jogando muito também, e o Corinthians ele tem o Luca, que hoje é o talismã da Fiel. Ele tirou o rótulo do Tupanzinho, Motinha. O Tupanzinho entrava e fazia gols. Tupanzinho com a cara do Robertinho. Esse rótulo de talismã hoje pertence ao Luca, viu? Que veio My name is Luca. O Luca que veio do Criciúma. Então, querendo ou não, cara, eu sei que dói, eu sei que é difícil pra vocês admitirem isso daí, mas vocês têm que dar o braço pra você, todo mundo, sim. Todo mundo aqui. Uhum. Vocês riram do Corinthians quando o Corinthians começou a vender alguns jogadores ali pra tentar minimizar um pouco da dívida que o Corinthians tinha, pra diminuir a folha salarial. Não tava acreditando no Corinthians. Mas a notícia é essa, o cara. O único Corinthians dos poucos hoje... fanfarrões foi você. Não, fanfarrões não, é que eu vejo o ponto futuro. Chega de não, chega de coisa mais baixa, já falou. A diretoria do Corinthians tá se reunindo aí com o Ralf, com os empresários dele, pra poder renovar o contrato. Ô, mano. E assim que renovarem, eu divulgo aqui. Pro Luca, se ele queria continuar no Corinthians, falou, velho, ele falou, tô nem aí, tô, você lembra? Nossa. Faz a risadinha do Carlos Alberto. Tá fazendo um condor, Domênio. Eu não sei fazer isso aí. Piada assim, velho. Bota essa onde? Vai, fala do São Paulo aí. Nossa. Alguém mais demitido? Alguém mais foi mandado embora de outro pra hoje? Rapaz do céu. O Cioiô. Ah, o Cioiô? Que foi, voltou e ficou só 2 meses. Nem isso. Em 2 meses ele foi e voltou. É o Cioiô. Já saiu de novo. É o gerente bumerangue, Sérgio. Ficou 3 semanas, então foi assim. Não, digo que em 2 meses ele foi contratado. Foi, voltou, foi voltar. Saiu, voltou e agora foi de novo. É o Cioiô. Mas nova categoria. Ô, Mota, o cara veio se defender, porque essa que meteram, nessa faixa que meteram nele, ficou ruim pra ele. Não, ele meteu nele, mano. Até agora ele não falou nada, vamos ver se vai falar. O cara meteram boca de graxa nele. Então, porque meteram esse rótulo no cara ali que ele vaza informações. Meteram ele de cagueta. X9. Mas, por exemplo, ô Motinha, um dos motivos pelo qual, teoricamente, colocaram esse rótulo nele foi pelo fato aí, não sei se foi ele mesmo que vazou essa informação, do salário do Gustavo. Sim. Mas, Motinha, eu penso assim, cara, o futebol hoje é um meio tão nebuloso, tão obscuro, e quanto mais clareza nós tivermos, quanto mais claro for a administração de qualquer presidente de clube, acho que é melhor pra todo mundo, cara. O futebol hoje precisa ser ninguém transparente. Ninguém sabe, né, mano? Não é pecado o cara ganhar dinheiro. Não é pecado o cara ganhar dinheiro. Por exemplo, é divulgado o salário do presidente da República, é divulgado o salário do prefeito, é divulgado os salários dos senadores, dos vereadores, etc e tal. Eu acho que é importante o futebol também divulgar salários. Vai falar, ah, mas pô, o cara ele não pode tá submetido a uma condição dessa porque vão saber quanto ele ganha, isso é perigoso. Gente, perigoso nada. Perigoso nada. No mundo do futebol, sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, Motinha, de maneira indireta ou direta, quanto cada jogador vai ganhar num clube quando o cara é transferido. Mas você acha importante mesmo, mano, divulgar? Lógico que é. Lógico que é. É importante. Até pela sujeira que tá o futebol. É, pra que o futebol seja um meio transparente, cara. Mas eu também acho. É, eu acho que tudo bem, vai receber uma comissão. Ninguém tá impedido de receber uma comissão, mas tem que falar o porquê tá recebendo a comissão e quanto que é o valor. Olha. Tem que parar com esse negócio de sigilo, velho. Porque esse sigilo, muitas vezes, Motinha, acaba maquiando algumas situações que são. E ele ajuda a corrupção. Só pra concluir, não tô falando que é o caso do Gustavo. Não tô falando que é o caso do Gustavo. Não tô aqui acusando ninguém de nada. Mas eu acho que quanto mais clareza existir no futebol, é melhor pra todo mundo. Ó, então essa história toda é muito estranha, porque, meu, estão fazendo a repercussão em cima da torcida. Parabéns, ganhou e dos torcedores, das coisas. Tudo isso aí era esperado. Agora, o mimimi que tá porque vazou. Gente, se o São Paulo tá vivendo um momento de mudança, momento de limpeza em tudo que tem que ter, tem que ser tudo claro. Então, o Gustavo vai ganhar 120 pau, vai ganhar bônus por venda de jogador. Não, não vai, ele desmentiu isso. É, ele desmentiu, falou que não é tudo isso, não é bem assim, que seria por bônus por título. Isso é problema do cara. Ninguém também, né? Não, não é problema do cara, no momento que o São Paulo tá. A partir do momento que você faz parte de um time como o São Paulo, você tá correndo risco. Mas tem que cobrar o presidente, cara. Se você não quer ficar exposto, meu amigo... Vai trabalhar em outro lugar que não tem isso. Mas João Moto, vai trabalhar numa empresa que ninguém sabe quanto você ganha. Eu sei, mas Moto, quem tá pagando isso? Eu só quero deixar bem claro, a minha opinião é o seguinte. O cara pedir ganhar 3x mais... São Paulo. Então, a vocês têm que questionar, é quem paga. Ele tá na dele de receber. Eu posso chegar aqui... Mas por que tem que ser segredo? Porque não é usual. Ele seria o primeiro caso de ser divulgado. Teve outro caso que o cara é divulgado quanto ganha? Não. Mas não houve. Quantos então diretores usual. Executivos entendeu? Tem no futebol hoje? Tem alguns. Que nem ele. Tem o Matos no Palmeiras. Mas todo mundo sabe que ganha uma fortuna. Mas, eu acho que mas não sabe o valor. Já falaram na época que veio o Palmeiras. Eu vou dizer, eu concordo em parte com o Portuga. Viu? Não é usual. Porque acho que é errado. Tem que cobrar o presidente de São Paulo. Do negro. O cara. Eu acho. Mas, Domênico, a questão não é nem o salário, Domênico. A questão... É a questão do bônus. O Wilson, entendeu? Isso é uma coisa. Tem que ficar claro. Então quer dizer que um salário, diretor não, do São Paulo claro. Irá ganhar um bônus por venda de jogador? Isso tem que ficar claro. Isso. Mas isso é salário não tá jogado, não. Mas ô Domênico, vou responder aqui pro Wilson Júnior. Eu acho. Até ele colocou o seguinte aqui: ele falou, qual o salário de vocês? A rádio é uma empresa privada, o clube de futebol não é. Exatamente, futebol, essa é a diferença. Ele pertence, falando. Domênico Gatto. Apesar de ter alguns conselheiros que acham que são donos do clube, mas o clube pertence ao associado. Eu acho que o associado ele tem o direito de saber quanto cada um ali em cima está ganhando, inclusive os jogadores também. A partir do momento que você injeta dinheiro numa empresa, Domênico Gatto, como um associado de qualquer coisa faz, eu acho que ele tem o direito de saber sim, cara. Ele tem o direito de saber quanto o clube está gastando. Ele tem o direito de saber quanto vai custar, por exemplo, uma reforma de piscina. Agora, a rádio... Mas essas coisas eu tenho direito de saber. Mas, reforma de piscina, Domênico, salário de cara, acho que é meio estranho. Mas, Domênico, faz parte da conta. Faz parte da conta. A partir do momento... Ué, por que ele tem que saber quanto que o clube vai gastar com uma reforma de piscina e quanto ele não vai saber quanto que ganha determinado jogador ou o presidente do clube ou o diretor remunerado? É que seria inédito, né, mano? Eu até concordo com o que você diz, mas é que isso não é usual. Seria usual pela primeira vez agora. Vamos colocar numa situação assim. Tem síndicos de prédio que são remunerados e tem síndicos que não são. A partir do momento que você tem um síndico que é remunerado, por que você não pode saber o salário do síndico? Lógico. Quer dizer, ele vai tirar da conta do prédio ali, o condomínio que você paga, quanto ele acha que ele merece? Não é assim. O negócio precisa ser claro, Domênico Gato. Olha, o que é mais estranho dessa história toda... É diferente o clube, viu, Motinha? Todo mundo de uma empresa com privada, medo de divulgar. Diferente. É pior ainda. Com medo de divulgar, não pode falar isso, que ele vai ganhar comissão, meu Deus do céu. Não, mas ele disse que não é comissão, ele falou que tá acertando com o São Paulo. Ele não vai ganhar comissão. Não, eu tô falando, a partir do momento a partir do momento que divulgou. O que é preciso entender, Mota, também, é que aí, tá vendo, faz parte do pacote também, né? Tá sendo feito toda uma reestruturação administrativa, física lá, de pessoas, aquela coisa toda, mas a oposição continua. né, cara? Lógico. Os caras continuam de antena ligada. Os caras, a oposição, o interesse da oposição, sim, mas às vezes perde o critério também, porque tumultua, lógico, divulga, lógico, joga notícia que não tem nada a ver, não é para colaborar. Né? Então, também precisa tomar cuidado com todos esses... Mas é que com esses filtros, o escândalo, entendeu, todo que veio, RG, que causou até a saída do presidente, foi exatamente por questão de comissão, ganhou dinheiro, e tudo isso que está à tona no São Paulo, essa confusão do São Paulo de 2015... É exatamente então, por isso. E será que não interessa continuar com não, essa... Né, fazendo pra alguns essa... sempre interessa, pois né, é, gente? Tem gente sempre que torce contra o clube sendo do clube, conselheiro. Ou quanto tá pior, melhor, né? Não é aquela história? Eu não tô defendendo o menino lá, porque eu não tenho nada a ver com isso, não sei se é ou se não é. Eu estou colocando situações que podem acontecer, né? Evidente. E até ele estaria no direito dele de... Se ele quisesse, o São Paulo aceitasse, ótimo. Eu tenho uma informação aqui que forte, é, né? O que, que é, Brasil? Acabou de chegar aqui no meu inbox, hein, do Orkut, né? No inbox do Orkut? Você tem ainda isso? Ainda tenho, né? Não. Isso aqui é uma rede, só que é muito importante, ficou aí, né? Com essa ferramenta. Um canal só pra você. E o curso? O curso, como é que tá? Parou? Eu tenho dado forte, né? Saí lá da rádio agora. E tá dando mais, tá se dedicando mais a dar o curso. Para a sarjeta. Tenho dado forte, né? E qual é a notícia? A notícia é o seguinte, né? Atenção, torcedor é... do Esporte Clube São Paulo, né? Esporte Clube São Paulo, tá louco? É, São Paulo Futebol Clube, desculpa. Atenção a todos, né? Doriva não é mais o treinador do São Paulo. Quando ele foi demitido, Prato? Agora tarde. Não. Foi ontem, pô. Você demitiu, foi ontem, né? Então velho, vocês podem me cobrar isso, olha. 2016 o São Paulo não terá Doriva. Meu Deus. Não, ele já não tem em 2015, não é? Não terá. Exatamente, em 2015. A partir de agora. Ele tava prestigiado, tem, né? Não. É, isso. Nossa, o cara tava prestigiado. Nossa, Doriva, hein? Quem inventou Doriva, hein? Domingo. Solta a bagaça aí. Vamos começar aqui. Vamos Jupique, pelo amor de Deus. Vamos começar com a participação dos ouvintes, certo? No Estádio 97, em nome de Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Olha, é o seguinte, hoje só ouvintes virgens. Que beleza. Aí você me pergunta assim, virgens, aqueles que nunca ligaram. Me ajuda aí, algumas pessoas não sabem, que são ouvintes virgens. Não é virgem, né? Então não adianta ligar. Vamos explicar direito. Não adianta você ligar. Se você já ligou, não ligue, porque o bar, o bar não erra nunca. O data bar é um computador, velho. Ele é complicado. Então não tenta nos enrolar, não tenta enganar, porque, velho... Então é o seguinte, só ouvintes virgens, aqueles que nunca conseguiram ligar nenhuma sequer vez. Hoje temos também Vó Olímpia Show. Tem o quadro, não é isso? O convidado Jair Bolsonaro. Jair o quê? Bolsonaro. Vai ter hoje? Hoje vai ser? Daqui a pouco, então, não perca. Eu vou gostar disso aí. Vó Olímpia Show. Vó Olímpia Show, tá bom? Então vamos lá, começando aqui. Ah, e lembrando, quem ligar aqui dizendo a frase assim, ó. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano, né, mano? Boa, você vai verdade, ter que falar também isso aqui, hein? Boa. Ó, tá, tem que falar só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Na verdade, obrigado, faça é barba nós com Bozano sempre. Exatamente. Né? Vamos lá, Astrubal tocando. Aí vamos para as primeiras ligações de hoje. 3284-7097. Aí, ó. Vai começar tudo de novo. Alô? Alô? Alô? Opa, quem alô fala? Quem fala? Fernando. Tudo bem, Fernando? Consegui, baralho, eu não acredito, velho. Truco. Ah, se entrega. Alguém. Desliga e liga de novo pra ver se funciona. Truco. É a pau, cara. Desliga aí, cara. Mas é... E aí, Dudu? Tudo bem, meu velho? Bem, vocês, tá? Percebi que você ficou tranquilo, bem feliz, velho, de ter ligado. É. Deve ser, cara, realmente a primeira vez. Deve ser corintianos, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ah. Diga. É uma coisa, tipo, é uma honra falar com todos vocês, né? É isso, é uma sensação. Vocês não sabem o quanto vocês representam pra cada ouvinte, velho. Fala assim que eu vou chorar. Eu tô emocionado. Se você fosse meu gerente de banco, você ia falar comigo todo dia. Ele me liga direto. Gente boa pra gravar. Não tá devendo, tá descoberto. Peraí, eu falo comigo todo dia, meu gerente. Antes dele continuar a produção, ele tá... O Zé tá ouvindo o programa hoje? Zé tá. Então continua, velhinho. É assim, pede pro Zé dar o maior aumento possível da rádio pra você. Fala mais alto, velho. Fala mais alto. Ô Zé, dá um aumento pro pessoal do estádio. Eu vou dar um aumento, fica tranquilo, que eu vou fechar. Me ajuda aí, Zé. Mas manda teu nome completo, vamos lá. É Fernando Lessa Fernandes dos Santos. Fernando Lessa? Isso. E dos Santos? Isso. Morreu. Quantos anos você tem, Fernando? 23. RG, é 23 mesmo? Isso. Ô, RG, quase, hein? Hoje, quase. 2.3. Mas quando, claro. Quando é que saiu aquele ditado popular? Qual é o ditado popular que eu não lembro? É, não todo sei. Mundo fala, molecada. Qual é? Qual, ah, qual? Vamos nessa aí. Ah, sensacional. RG é um monstro, velho. Salvou a hora em grande estilo. Fala a verdade, o RG é especialista, igual eu batendo falta, né? Bom pra caramba. Mas não faça essa comparação. Igual eu. Não, não, pelo amor de Deus, não. Mas me diga uma coisa, qual que é o bairro? É Itaquera. Ah, Itaquera. Aí, mano, Paulo Sagrado. Ah, mano. Casa Itaquera. Do mano, velho. Paulo Sagrado. Qual que é o hino aí, mano? Atual campeão brasileiro, velho. Ah, velho. Você sabe que esse nome lá nasceu de uma conversa de índio, né? Qual conversa de índio? É, tinha o Itá. Aí a índia falou, e aí, quer ou não quer? Ele falou, Itaquera. Mas olha, sensacional. Mas salvando é de minuto em minuto, é verdade. Ô, amigão. Oi. Antes de mais nada aí, parabéns por morar num solo sagrado. Ah, falou. Obrigado, obrigado. Vai abrir o Mar Vermelho hoje na Record. Ele vai junto. Tem um cemitério lá, solo sagrado. Não, é, inclusive eu tô vendo aí, eu gosto muito de acessar aí esse site de imóveis aí pra ver as regiões aí que estão sendo... É que você vai casar, né, velho? Ultimamente, você vai casar, então você precisa... Não, eu gosto pra ver aí onde houve uma depreciação, realmente, eu compro uma valorização. Eu compro tudo. Para, mano, tá procurando casa pra casar, velho. Também. Itaquera, velho, hoje é o segundo metro quadrado mais caro de São Paulo, velho. Itaquera valorizou muito. Hoje o metro quadrado em Itaquera tá em torno de 12 mil aí perto do estádio. Eu queria ver a Thaís em Itaquera, velho. Juro por Deus, eu pagava pra ver. Itaquera é logo ali. Os pais dela não iam deixar. Vocês são uns manés, velho. Vocês acham que Itaquera é do outro lado do mundo. Não é, não. É vocês que não querem nem o nome Itaquerão. Isso aí é um discursinho preconceituoso e elitista. Itaquera é logo ali, velho. Itaquera é logo ali. Ah, o Vanucci falou, a África é logo ali. Ô, amigão. Oi. Já que você é residente aí do bairro de Itaquera, você é um frequentador assíduo da Arena ou você não costuma ir? Eu ainda não consegui ir, mano. Ainda não, mas... Você é fiel torcedor ou não? Oi? Você é fiel torcedor ou não? Ainda não, você no ano que vem só. Boa, mano. Porque esse ano, como eu tô ainda terminando a faculdade, pagando um monte de conta, e mesmo sendo baratinho agora, R$9,90, eu preferi ainda não colocar no meu orçamento. Dá prioridade a seu estudo, não fique inadimplente por causa do Corinthians, não, velho. É isso aí. É que como você ainda não foi na Arena, eu ia te perguntar com relação aí ao Pacaembu também, ia fazer um comparativo entre os dois estádios. Porque por mais que eu goste, também é legal você ter a sua casa, e eu entendo que o Corinthians tem que agora jogar somente lá, justamente pelo fato da torcida tá comparecendo em massa, e o Corinthians está tendo um faturamento muito grande nos jogos. A quantia que o Corinthians arrecada aí gira em torno de mais de 2 milhões na média. É um valor absurdo. Para a realidade do mercado nacional aqui, é uma quantia expressiva. Em termos de renda líquida, cara, o Corinthians arrecada todo jogo mais de 1 milhão líquido. Ou seja, a torcida do Corinthians está pagando a conta da Arena. Mas eu sinto falta do Pacaembu também, cara. O Pacaembu era um estádio ali que o Corinthians identificou demais. Teve sucessos, teve insucessos também. É nóis, mas eu gostava muito do Pacaembu também. Nós e pra falar a verdade, eu sinto saudades do Pacaembu, cara. Você gostava do tobogã, mano? Adorava o tobogã. Tinha gente que falava, ah, o tobogã é ruim pra ver jogo. Que mas é ruim. Ruim assistir no sofá. É ruim estar em casa, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Mano. Cansei de assistir jogos do tobogã, gostava horrível, bastante. Vai. Pra falar a verdade. Legal, e, eu, não, e os banheiros químicos, para. Amigo, até no banheiro não, casa, isso daí é ruim, mano. Ah, tô brincando. Mas, por exemplo, eu quando queria mijar, mijava no metrô. Mano. Ah, não! No trilho? Mijava no trilho? Não, usava o banheiro do metrô. Então tá bom. Usava o banheiro da estação. O metrô é importante pra São Paulo. E digo mais, amigo, eu gostava do tobogã porque eu adoro assistir jogos atrás do gol. Se puder escolher ali, optar entre assistir o jogo atrás do gol e assistir o jogo no meio campo, eu fico atrás do gol. É de gosto muito isso daí, né, mano? Depende muito do gosto de cada pessoa. Tem quem gosta de ver o campo do lado e quem gosta de ver atrás do gol. Eu, particularmente, prefiro ver no meio. No meio campo? No meio. Eu gosto de assistir o jogo atrás do gol, principalmente na arena. Véio, a proximidade é gigantesca. Por mais que o setor leste ali também seja, ou oeste também, se você pegar a parte inferior... Mas atrás do gol, cara, você quiser ali, você abraça o jogador quando ele vai bater escanteio, mano. Né, Benjamin? É muito louco, mano. O bagulho é da hora. Mas, ó, amigão, e com relação agora à performance do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Você, durante o ano aí, chegou a duvidar que o Corinthians poderia alcançar essa marca que nós atingimos aí de ser o campeão com essa vantagem de pontos em cima do Atlético? Ou você achou sempre que o Corinthians poderia brigar pelo título lá em cima? É assim, eu até converso com os próprios colegas de faculdade, até os amigos, um é cruzeirense, outro é santista, a gente está discutindo que é uma roda de amigos. Eu dizia, assim que o Corinthians perdeu o Guerreiro, o Emerson, o Pérez, o Fábio Santos, por mais que o Tite tinha uma boa mão, eu achava que o Corinthians ia estar brigando no máximo terceiro e quarto lugar no campeonato. Só que a diferença, de fato, nesse campeonato, principalmente no Corinthians, veio do banco de reserva e dos assessores dele, do Tite e toda a comissão técnica. Ele teve mão, teve visão para acertar o time. Tanto é que você pega um exemplo, desculpa o exemplo, Dodô. O próprio Palmeiras, que contratou bastante, ainda não conseguiu se encontrar, mesmo tendo qualidade. Parece com o Corinthians, com o Tite. O Tite tem aquele olho no olho do jogador. Ele tem uma sensibilidade com o respeito do jogador. O respeito com o profissional. É verdade. O respeito. Então, e aí eu acredito que isso é um elemento fundamental para o Corinthians. Porque o Atlético Mineiro vinha muito forte, sim, para conquistar esse campeonato. Só que ele acabou sendo incompetente. Quando necessitava ter competência, foi incompetente. E aí o Corinthians teve todos os méritos necessários para chegar onde está. Não é isso. O Atlético Mineiro não tem um banco. E o Corinthians tem um elenco melhor. Ele tem peças de reposição. Tanto que o Tite perdeu, para mim, um dos maiores atacantes do campeonato que vinha sendo Guerreiro, o Emerson, que não é mais lá aquele Emerson, campeão de 2002 da Libertadores, mas ainda assim era um grande jogador e conseguiu repor, perdeu o seu lateral, o Fagner colocou outro, que não é grande coisa, mas tá quebrando o galho porque o time é bem montado, perdeu o lateral esquerdo, colocou outro, perdeu de novo, pôs um garoto e assim vai. Já o Atlético, quando perdeu duas ou três peças, se arrebentou. Oh, Harlan, essa é a diferença. O Harlan de Freitas, aqui ele tá falando, mano, você tá louco, não dá pra sentir saudades do Pacaembu com a Arena. Assim, velho. Claro, é cada um com o seu sentimento. Ah, tá, cada um com sua particularidade, velho. O Pacaembu é histórico, patrão. Tá louco, mano? Ô, mano, eu tenho uma opinião sobre isso daí. É. Que pesa não ter ido na Arena. Eu acho que o Pacaembu, pro Corinthians, é um estádio emblemático. Por mais que muitas vezes o Corinthians conquistou títulos lá no Morumbi, o Pacaembu é a casa do corintiano. Ele foi a casa do corintiano por muitos e muitos anos. Teve lágrimas que foram derramadas lá. De alegria e de tristeza, teve confusão, teve, como aquele exemplo do River Plate, naquela Libertadores, mas o corintiano tinha alma, ele sentia a alma do Pacaembu nele. Eu lembro aquela final contra o Boca Juniors da Libertadores, o estádio pulsava. Nem me fala. Ele pulsava como nenhum outro estádio do mundo. Então, assim, perdão. A Arena do Corinthians teve um ponto de vista muito bom, que é financeiro, o Corinthians tem a sua própria casa de fato. Mas o Pacaembu tem um elemento sentimental muito grande do Corinthians. Mas, velho, o Corinthians perdeu bem pouco na arena dele, né? Se eu me recordo aí, eu não sei se o Mano tem os números. É que o Roberto, só pra passar a informação, Carlos aí, quando ele escreveu aquela música lá, falando se chorei ou se sorri, bicho. O importante é que emoções eu vivi. Verdade, bicho. Ele falou que quando ele pensou nisso foi no Pacaembu. Agora, Mano, o Corinthians não deve ter perdido mais que 5 jogos na arena, se eu não me engano, né? Não. Então, acho perdeu que 5. É 5, né? Por aí. Então, é um puta aproveitamento legal, cara. O cara acredita. Porra, é bacana o aproveitamento na arena do Corinthians. É porque tem aquela vantagem. A arena do Corinthians, além de ela ser moderna externamente, dentro do campo é moderno. Você vê que o gramado do estádio, até por ausência de shows, é um gramado muito bom, que permite o bom futebol acontecer. Então, um time como o Corinthians tem um toque de bola veloz. O próprio Palmeiras, que foi lá e ganhou do Corinthians, teve um toque de bola bom, de qualidade, de velocidade, fez um bom futebol. Então, um campo que propicia o espetáculo. Não, a Arena é coisa de outro mundo, cara. A Arena é coisa de outro mundo. Ó, o Mictório, sabe o Mictório? O mijador da Arena, velho. Ah, que beleza. O Mictório da Arena Corinthians, velho, ele é mais limpo do que muito prato de restaurante. Demais, meu irmão. Uma parada boa mijar lá em Tio. Só que esse encanto. Esse encanto todo vai acabar em 2016, né? Pelo que eu tô entendendo. Por quê? O que aconteceu já? 2016, o que vai acontecer? Quem é que vai torcer pro Corinthians em 2016? Eu? Então, não, eu tô brincando. Então já era, velho. Eu respeito o Corinthians. Pelo amor de Deus. Já era, não. Deixa o Corinthians, velho. O Corinthians é corpo fechado, bacana. Ô, Portuga, diga, velho. Eu vou te ser sincero, cara. Diga lá. Você torce pro Boca, eu sou um torcedor do River, assíduo até. Parabéns, cara. Grande time. Para de fazer isso com o Boca, tá dando dor. Para de torcer pros caras. E melhor ainda, não torce pro Corinthians nunca em sua vida. Isso é um péssimo. Enorme. Eu lhe respeito, não faltei com decoro com o senhor, mas o meu time, o senhor queira ou não, é campeão argentino e da Copa Argentina. Então não tá tão mal. O atual Libertadores e Sul-Americano. Não, sim, então estamos equilibrados. Ah, diga. O que foi que você quer? Fala. Pergunta qual é o meu time na Argentina. Você é o time na Argentina ou qual que é, Motinha? São Paulo Futebol Clube. Em qualquer lugar? Corinthians aqui. Ah, mas ele deve ter algum motivo. Eu tenho os meus motivos do meu pai. Ele deve ter. Porque ele tá falando meu time lá, campeão. Ah, ele deve. Não, se você saber por que ele gosta do River. Eu gosto sim do River. O River que se lixa, velho. Desde pequeno. Ah, o cara gosta, eu acompanho. Mas eu gosto de acompanhar. Eu gosto, assisto. Não é aquela coisa como o Corinthians, que eu já chorei, que eu já gritei. Mas eu assisto, cara. Legal, é aquela coisa que você tem empatia. Eu acho que é a palavra certa. Tem simpatia pelo time, hein, Choi? Olha, inclusive aqui o Igor Mendonça, ele tá me corrigindo aqui, ele falou que foram 3 jogos aqui. O Figueirense, foi a estreia, gol daquele desgraçado. Giovani Augusto tá no Galo. Augusto. Ah, Galo maravilhoso! O Palmeiras ganhou uma e o Guarani. O Guarani, né? Só esses 3 jogos, mano? Sim. Pô, então é um puta aproveitamento, cara. Difícil o um time ser local. Você falou o Palmeiras aí, mano? Mas o Palmeiras foi um empate, não foi? O Palmeiras chegou a ganhar. 2-0. Ah, 2-0? O Santos não ganhou. Deus lá sabe como. O Santos ganhou lá também, viu, mano? O Mendonça tá louco, hein? Não, é normal isso. O Mendonça tá maluco. O Santos ganhou de 2-1 na Copa do Brasil. Em jogo nós ganhamos 4 pontos de 6. Não, o Santos ganhou, mano. 2-1 pro Santos, mano. E o Corinthians ganhou Copa do Brasil. E o Corinthians ganhou no... É, o Santos ganhou na Copa do Brasil. Santos ganhou na Copa do Brasil 2-1. O Igor Mendonça errou. O Igor Mendonça que pouco erra. Um abraço pra ele. É, que ele é corintiano. É, mas... a minha memória é seletiva, velho. Não fico lembrando de derrota, que se lixa. Ah, que beleza! Mas, ô amigo, manda então um abraço esse, aí mano, pra quem você quiser, mano. Ô, mano, só pra concluir, que até ouvi você perguntando pra outros ouvintes aí nos dias anteriores sobre o André. Eu acho que o André, ele é um atacante bom desde que ele esteja com a cabeça no lugar. Como a gente tem o Wagner Love que ficou batendo canela aí praticamente o ano. Ele está se encontrando aos poucos, acredito que o André também pode fazer isso. Acredito que ele fez lá no esporte, foi muito bem. Só minha opinião breve. Eu vou mandar uns abraços aí bem rápido. Pode falar, mano. Pro Gnomo, lá da faculdade. Quem? Pro Igor. Pro Gnomo. Olha, então abraço aí, Tobias, e eu todos Gnomos. É, o Tobias também. Pra você, Ruth, pra todos vocês aí. Valeu, Gatinho. Pro David, do pessoal do Futebol Arte Reverendo, que eu jogo bola de sábado. O pessoal que eu jogo bola também no seu site. Boa. Um abraço pra geral, velho. E vocês, não é que não são impagáveis, vocês são muito pagáveis e deveriam ser mais bem pagos ainda. Manda mensagem pro Zé aí. Obrigado, amigo, mas eu sou a favor da distribuição de renda. Eu acho que. Vamos fazer o seguinte. Os radialistas não podem ganhar o que ganham, enquanto outras pessoas aí ganham tão pouco. Vamos fazer o seguinte, velho. O que você vai fazer no jogo São Paulo e Corinthians? Tem compromisso? Minha conta, velho. Tem compromisso você? Você ganha muito. Depois da minha conta. Pera aí, deixa eu falar com o cara, é sério. Deixa o celular pra lá. Não, mas ele ganhou um presente aqui pra saber o que ele... Ah, nem sabe. Você vai fazer alguma coisa no São Paulo e Corinthians? Sei eu? É. Pô, cara, não. Não? Então, jogo, não, é o seguinte. Ele quer salgar você. Você já tem ingresso? Não. Então é o seguinte, o Maurício Martins, aqui meu amigo, subprefeito de Itaquera, tá te dando um par de ingressos. Um par de ingressos pra você ir no jogo. Um par de ingressos são dois. Tá? Ah, não acredito. É, ele tá te dando. Olha. Ó, dá o telefone dele aí pra ele fora do ar, Bá. Do Maurício Martins aqui, ó. Também, viu, anota aí. Fora do ar, ele vai te passar o telefone. Você vai combinar com o Maurício, subprefeito de Itaquera, você vai no jogo Corinthians e São Paulo por conta dele, do subprefeito. Mas tem que salgar o Portuga do Não, comigo não. Isso é um mal-mal do Rosas de Ouro, meu amigo, tá dando pra você. Apresentão, que, ó. Você vai conhecer a Arena no jogo do título. Você vai conhecer a Arena no jogo do título. Demorou. O Maurício é parceiro. Obrigado, Maurício. Puta presente. Obrigado, Maurício. Também agradeço muito. Obrigado a todos vocês. Fica na linha que o Bar vai falar com você. Não desliga, tá? Beleza. Valeu, abraço, cara. Tudo de bom. Curto o presente aí. Valeu. Fernandão. Grande abraço. É isso aí. Este é o Estádio 97 na Energia 97, não é verdade? Tudo bem, Benjamin? Tudo bom. Onde você tava, Zé Preá? Encontrei você na Paulista. Eu fui no lançamento. Você não anda a pé? Você perdeu o carro? Eu fui a pé. Eu fui no lançamento do livro. Rapidinho passei lá. Hoje é o lançamento do livro do Alex. Ótimo batedor de falta. Alex, a biografia. Escrito pelo Marcos Eduardo Neves. Rapaz, tá muito legal. Mas tem uma fila, rapaz. O Alex é querido, né? E foi engraçado que foi um cara agora. Não, peguei como qualquer um. E foi engraçado. Você sentou na cadeira do Alex lá. Foi engraçado que apareceu um cara, velho, agora lá. Eu vi que tava chegando, tinha uma vaia. O cara foi e comprou o livro, mano. Foi pedir um autógrafo. O cara abriu um bandeirão do Corinthians, cara. Mas comprou o livro, pô. Então, mas foi engraçado. Por que os caras vaiaram, mano? Os recalcados. Por que levava a bandeira do Corinthians? Ah, mas foi na boa. Por que é ridículo, cara? Ridículo. O cara é corintiano levando o Alex, meu. Da hora. O cara não xingou, não fez nada. E sabe que vai estar cheio de palmeirense. Sabe que vai estar cheio de palmeirense. Mas não teve briga, os caras estavam aí de brincadeira. Ridículo. Tudo bem, brincadeira, mas... Eu sou corintiano e fui lá. Eu sou fã do Alex. Você levantou a bandeira pra falar. Eu sou diferente, eu sou corintiano. Mas a vaia foi pra você, não foi pro cara. Ainda cheguei brincando e falei pra ele, Alex, pô, quem diria, né? Você me deu tanta tristeza, olha, eu tô vindo aqui pegar o autógrafo. Legal. Olha como ele autografou pra mim, que style, olha lá. Ô, Mendão, Enorme abraço, seu fã, Léo. Ô, Bengão. Dom. Ô, Bengão. Quem escreveu em cima ali? Aqui é o Marcos Eduardo Neves, que é o escritor, que é ouvinte nosso assíduo. E eu vou falar, quem estiver aí perto aí da região aí, vale a pena, sei lá, no, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui na Paulista, que o Alex é um cara muito bacana, jogou muita bola. Até que horas ela ainda? Então, eu não sei, né? Porque começou às 5, né? Eu fui rapidinho. Até umas 7, viu? Não, acho que vai um pouco mais, porque olha, a fila tá grande. O Rogério vale podia ir lá com o chapéu, né? Para o Alex assinar, né? Rogério Senna. É verdade. Fotografar. É que o Rogério dorme cedo, vó. Ele não faz as coisas aí. Ó, oh, Matheus, deixa eu me divertir com alguma coisa, porque o time tá difícil. Mas bom. É, ô, Benjamin, vamos começar então a trabalhar, certo? Vamos falar da promoção Consórcio Honda, que chegou a sua vez, Consórcio Honda, vamos lá. Olha só, amigão, é isso aí, o Consórcio Honda dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Para participar é facílimo, basta você comprar uma cota de consórcio, você já estará concorrendo. E você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. É, basta. Não tá errado não o texto não, né? Tá certo? Não paga juros mesmo, ó. Lindo, sem, hein, juros. Bá? Lindo, hein? Não. Eba, lindo, né? Bonito, né? Pô, tá de brincadeira. Bacana, né? Olha só, BIS 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção, chegou a sua vez. E já saiu o primeiro sorteio da promoção. Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte, viu? Dois ganhadores, o Antônio Carlos de Melo, de Mogi das Cruzes, e a Francisca Eugênia, de São Paulo. Então, amigão, compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa, hein? Vá agora mesmo até a concessionária Monte Leone Motos e fale com o gerente, que é o Alex, meu. Alex. Grande Alex. Nome de craque. Você também pode ligar 2024-9500. 2024-9500. Promoção chegou a sua vez. Consórcio. É Honda do Dozito. É isso aí, seu estádio 97 na Energia 97. Vamos ver algumas mensagens. Chegaram algumas mensagens também pelo aplicativo, né? Mensagens são de propriedade. Depois tem um informamento do Palmeiras. Primeira informação. Então, primeira informação. Fala do Verdão. O jogo contra o Cruzeiro lá da Bahia, que ia ser domingo. Cruzeiro da onde? Cruzeiro da Bahia. Cruzeiro da Bahia, vovó. Cruzeiro que jogou. É Belo Horizonte. Belo Horizonte, vovó. O que tem? Grande BH. Na primeira final contra o Santos. Passou do domingo para sábado às 9 da noite. Bom pro Palmeiras, um dia. Porque mais. O Palmeiras joga na quarta com o Santos, é isso? É. Bom sábado. Pro Palmeiras. Né? Sábado, é isso? Tá me olhando, Motinho. E é jogo difícil, viu, vó? Acho que o Cruzeiro tá com um time bem... Pode chegar até a Libertadores. Olha, ele tem chances matemáticas. Quem chega em Libertadores? O Cruzeiro tem chances matemáticas. Vê aí a tabela. Para, o Cruzeiro tá junto com o Palmeiras. Tem chance? Não tem. Tem, matemáticas, para. É o que eu disse. Cruzeiro 48. Não fique iludindo o torcedor. Fique iludindo, ele pô. Tem. Calma, escute. Seis chances Palmeiras também tem. Então, matemática, não futebolístico. É, também tem. O Portuga arrumou um namorado mineiro, velho. Ele tá querendo puxar o saco. Eu acho que quem vai pra Libertadores é o Inter, como eu sempre falei pra você, querido mano. Você gosta de falar que eu só erro, mas eu falei que o Inter ia chegar. Aí, ó. Ó, o Inter aí. Vou falar pra você o que vai acontecer, meu amigo Portuga. Diga, Domenico Gato. O Santos será a quarta vaga do Santos. E vamos nos empenhar para vencer o Santos. E vai por esse motivo. E vai por esse motivo. Porque na Copa do Brasil nós vamos ganhar e vamos também. Nós fizemos um acordo, RG. Eu torço para você estar certo, para não perder o emprego. Largamos, o RG já falou que aceitou. Quarta vaga do RG. Ô, RG, você acordou aí, tá valendo. Copa do Brasil. É, o Palmeiras e só nós tem... vamos tudo pra Libertadores. E ó, o Santos ganhou um título, nós ganhamos um título e o Corinthians ganhou um título. Só o São Paulo ficou sem nada. O São Paulo vai na quarta vaga. O acordo tá feito. Depois de ontem, eu acredito que o São Paulo é favorito pra essa quarta vaga. O acordo tá feito. Agora o Palmeiras tem que jogar mais bola. É verdade. Também. Não adianta a gente acordar aqui e os caras não fizeram a parte deles, né? Bom, deixa eu ver a mensagem aqui. Chegaram mensagem, vamos. Ah, e depois vamos fazer o seguinte, vovó. Oi, meu depois amor. Das mensagens, nós vamos com o Vó Olímpia Show. Vamos mais cedo hoje. Jair Bolsonaro. Tá bom? Tá bom. Quem que tá lá no comentário? Jair Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro. Bolsonaro, tá. O Avalonim enchendo a minha paciência. Puta, com a Valoninho? É. Fazer o quê, né? Vamos lá, então, em nome aqui de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E é ser construindo com valor, hein? Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Os custos do clube, inclusive com salários, é público. Para os associados, no balanço do clube, qualquer associado tem o direito de ver mais. Daí a ser público já é outra coisa. É, aí, mano, negativo, João Estigone que mandou. Mas, ô, João, procede no balanço. Os balanços dos clubes, eles são publicados no site. É. Eles são públicos, sim. São públicos. Basta entrar no site de qualquer clube, o Corinthians divulga balanço, quanto... São Paulo divulga balanço. Você vê quanto que pagou pelo jogador. Tudo. Pera lá. Não cabe a mim julgar se o balanço foi maquiado ou se não foi. O clube vai lá e expõe o balanço. O que a gente tá falando é que é o contador pode entrar lá e falar, ó, esse balanço aí tem alguma coisa errada. Você já expôs o balanço, mano? Tá certo, mas que o balanço é divulgado pelos clubes, isso é. Inclusive, tem que fazer isso mesmo, tem que ser tudo limpo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é lei. Anderson Silva. Aquele lá? Que não é o lutador. Não é aquele, amigo do mano. Acho que vai voltar, né, mano? Acho que não. E vai voltar, mano? Vai, em janeiro ele tá liberado pra voltar. Mas, ô, Domenico, e o Belfort ganhou, né? O Belfort ganhou aí na última luta, né? Ganhou. Mas sacanagem que tá fazendo com a Rússia, hein? Que sacanagem, velho? Estão falando que vão. Qual sacanagem? Estão falando que vão tirar o atletismo da Rússia das Olimpíadas de 2016. Ah, porque parece que suspeitam de alguns atletas aí. Todos os atletas. Que tenham tomado alguma substância. Suspeitam de todos, velho. Todos os atletas. Mas não existe uma prova, Domênico Gato, porque as provas... Puxa, as provas, louco! Vai vendo o que aconteceu. Domênico Gato, as provas coletadas desses atletas, elas estavam indo em direção ao laboratório. Ah, e aí? Acontece que a pessoa que estava transportando a urina tropeçou e as amostras caíram no chão. Então, misturou, é igual a urina do Jobson. O mijo, Domênico Gato, de todo mundo. Misturou, não dá pra saber. Misturou o mijo de todo mundo. Essa na versão do cara que apoia o doping. Agora, o que acontece é que todos os atletas... Eu apoio o doping. Praticam o doping e tem o aval do governo. É isso. Domênico, os Estados Unidos é um país tão óbvio. Mas tão roda que tudo que os Estados Unidos quer dizer, ele diz em forma de filme. Por exemplo, vocês assistiram Rock aqui, não assistiram? Rock Lutador? Mas aí, Domênico, lembra quando ele foi pegar aquele russo lá, o alemão? O Ivan Drago. Que aí eles ficavam insinuando que o russo lá tava se dopando, que ele tinha um laboratório aí que desenvolvia substâncias para que ele utilizasse e não caísse no doping certo, e tudo mais. Certo. Os Estados Unidos indiretamente fazia isso. Igual, por exemplo, esse filme Independence Day, Domênico Gato. Você acha que vai acontecer? Que é do disco voador que chega aqui no Brasil. Não artista! No Brasil! Que é não artista! Estas terrestres. O nosso é de Varginha. O nosso é tão tosco que aparece de Varginha o negócio. Mas os Estados Unidos, Domênico Gato, tudo que ele quer dizer, assim, pra não assustar a população, ele faz em forma de filme. Pra que quando acontecer, a população fala, lembra aquela cena no Independence Day? Não vai ser novidade, né? Aquele filme também do terremoto lá que passou da falha de San Andrés ali. Aquilo vai acontecer. Vai acontecer. Aquilo é mais fácil acontecer. Porque os Estados Unidos diz o quê, Domênico Gato? Que de 150 anos acontece talvez ali um tsunami gigante naquela região ali que devasta tudo. Da Mongólia. Tá certo, devasta tudo. São Francisco e tudo mais. Então, Domênico Gato, tá muito próximo de acontecer, porque a última vez que aconteceu, se não me engano, já faz 150 anos. Então, os Estados Unidos, Domênico Gato, preparando. Ele serve como se fosse um lubrificante na relação sexual. Que beleza, hein? Os Estados Unidos agora é um KY. Olha, ele transformou os Estados Unidos da América num KY. Olá, tudo bem? É um grande KY. Tudo porque eu ia falar mensagem do Anderson Silva. O Gaola é melhor. Só porque eu ia falar do Anderson Silva. O Anderson Silva mandou uma mensagem dizendo assim, boa noite a todos. Para o André vir para o Corinthians, o futuro patrocinador do estádio não poderá ser uma cervejaria. Abraços a todos. Quem mais mandou aqui? O Franklin. Chupa Motinha, aqui é Corinthians, ele mandou. Olha aquele chupa, hein? Fabi. Os caras falam chupa, você chupa, Motinha? Ou não? Depende. Do quê? Domênico, eu adoro o programa e adoro a sua imparcialidade. Vocês viram esta notícia aqui, ó? Aí ela colocou o link aqui. Eu aperto o link, é vírus, Domênico. Que é... Não, torcedor... editor se demite após placar cravar Corinthians campeão. O Celso Zelt. Ele demitiu? Mas demitiu? Ele demitiu. O Celso, por que ele demitiu? Porque ele não concordou que a placar... Entre outras coisas, que a placar... saiu segunda-feira com pôster de campeão do Corinthians já. Não foi isso. 99%. Não foi, isso era a camisa do Wagner Love, que é 99%. E saiu, tava 99% campeão. Então, saiu uma revista pôster, quase campeão e não pôster. É. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Qual o problema? Eu não entendi muito bem. Eu achei... Você tá cada bem humorado. Eu achei... Mas o Celso não gostou? Eu achei... Uma puta sacada legal, cara. Mas a sacada de quem foi da revista? É porque é o seguinte, a Placar não é mais da Abril. Tá. A Placar foi vendida, ela é da Caras. Tá, pra me entender, vai. Né? E aí? A Placar é da Caras. Você não entendeu, mano? O cara lançou, sabe? Lembra que a Placar lançava aquelas revistas especiais, pôster e tal? Tá, mas o que aconteceu? Aí lançou isso aí. Daí a capa era a camisa do Wagner Love, que é 99, e embaixo escrito 99% tá, campeão. E aí? Algumas pessoas não gostaram e o Celso Zelt, que é o editor, ele não tinha concordado. Acho que não concordou e se demitiu hoje. Ah, entendi. Eu achei, olha, vou te falar. Ele falou entre outras coisas, né? Não foi só isso, foi a gota d'água. Eu não sei qual foi o motivo. Em relação a essa capa, essa revista, eu achei como uma tiração de sarro. Achei uma sacada dos pontos corridos. Tá vendo? O Corinthians é 99% campeão. Juro, eu não. Não vi, eu não compraria a revista, isso é outra história. Mas a capa, a sacada eu achei legal pra caramba. Não vou questionar a postura de ninguém, acho que as pessoas têm o direito de optar por onde querem trabalhar, lógico, mas eu achei a sacada bem humorada e legal, cara. Legal. Todo mundo prega que ele falou que não era só, não foi só isso. De bom humor. Não, mas é que tá, Motinha. Todo mundo prega que prega, mas ninguém tem, mano. Um pouco mais de bom humor. Aí quando fazem, tá certo? Humor, aí não, mas isso aí não é legal. Eu respeito, claro, a opinião do Celso aí, ele que decide onde ele quer trabalhar. Mas, por exemplo, aquele olé na Argentina, muitas vezes ele utiliza aí, tudo bem, que às vezes eles pegam pesado e acabam ofendendo pessoas. Mas, na maioria das vezes, Domenico Gatto, as capas do jornal estão tirando onda, estão brincando. Tem que parar com um pouco desse negócio de frescura. Mas futebol é lazer, tem que ser assim, né? Eu acho. É isso aí. Bom, já, daqui a pouco eu vou ler mais mensagens. Vamos agora. E o pessoal tá perguntando, meu. Ô, Mota, você veio de patinete hoje de novo? Sim. De novo? Legal. É meu meio de transporte, velho. Então, vamos lá. Vamos agora em nome... duas quadras para cá, aí é fácil. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vó Olímpia Show. É isso. Vamos lá? Vambora. Vambora. Vó Olímpia Leite Desnatado Show. E hoje o convidado é o nosso querido deputado Jair Bolsonaro. É Bolsonaro, velho. É um prazer enorme estar aqui hoje, tá ok? Prazer porque o convidado só vem uma vez. Eu já tô aqui há vários programas e eu não aguento mais essa velha. Desculpa, viu, Bolsonaro? Ele tá na puberdade. Olha só, mas é de cedo que se torce o pepino, tá ok? E começa assim, um bonequinho de pano, falando alto com a avó. Depois acontece o quê? Vira um monstro que a sociedade não consegue controlar. Meu Deus! Dois loucos hoje, quem vai aguentar? Deixa eu te perguntar, Bolsonaro. Você é um deputado que luta pela família tradicional, é isso? Exatamente. Família tem que ter o quê? Papai, mamãe, filhos e cachorro, tá ok? Se tiver um papagaio, aí já não estabelece uma família tradicional. Eu já não concordo, entendeu? Papai, mamãe, filhos e cachorro. Então o boneco de pano não faz parte da família? Tá, esse negócio de ficar alguém com a mãozinha atrás cutucando, entendeu? Incentiva a criança ao quê? A querer ser cutucado ou cutucar outro. E isso, assim, isso eu não concordo. Outra coisa, Bolsonaro, você é a favor da pena de morte, é isso? Ah, eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou a favor de esfoliar a pele do bandido, depois jogar álcool e flambar ele todinho, tá ok? Mas tudo na paz. Ah, bem lembrado, viu? Já... Eu vou ensinar a fazer aquela perinha flambada com caramelo aqui no programa. Ô, velha, isso aqui tá muito pesado, hein? Vamos mudar de assunto, vai. E o futebol brasileiro, Bolsonaro, o que você está achando? De verdade, tá ok? Eu não gosto desse campeonato de pontos corridos, né? Eu prefiro muito mais o mata-mata. Agora fala pra gente uma música que você gosta. Olha, eu gosto muito daquela da Valesca Popozuda, né? Que diz que é tiro, porrada e bomba, tá ok? Você como deputado, né? Fala pra gente alguma lei importante que você propôs lá na Câmara. Ô, velha, é Câmara! Como ela é burra, ninguém aguenta mais! Ó, eu tô provando lá a lei de Newton, né? Que é o quê? Onde dois corpos masculinos, né? Não podem ocupar o mesmo espaço, tá ok? Meu Deus, tinha que ser piada do Bernardo Veloso. Olha... Uma coisa que eu admiro em você é que você tem peito pra falar tudo isso, hein? Tá vendo? Eu também sou o quê? Contra essa expressão aí. Tem que ter peito. Por quê? Porque quando você fala isso, você indiretamente incentiva a criança a o quê? A colocar silicone, né? Ela vai querer ter peito, tá ok? Porra, velhinho, quero ter seios, porra, seios torneados. Ai, meu Deus, seios, porra. Meu Deus, você matou o Dominiquinho. Que absurdo. É que foi o seguinte, ele me assustou, né? Me desculpe aí, pelo que eu sei, esse bonequinho aí... Adoro uma pistola, tá ok? Vó Olímpia Leite desnatar o show. Achei graça nesse quadro. Ó, Domeniquinho. É bom, Domeniquinho é bom. Domeniquinho. Não achei graça nenhuma. Eu tava rindo até o momento, mas depois achei ruim o final. Domeniquinho junto com a Voloninha. É verdade. Isso não vai dar certo, hein? Vamos agora, senhoras e senhores, ao Momento Sem Parar. Ó, lembrando, ouvintes virgens, só aqueles que nunca ligaram, tá bom? Momento Sem Parar do Estádio 3, ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Acesse, então, use o app Sem Parar Táxi. Só pra falar, viu, mano? Metro quadrado no Itaquera é 4 pau, viu? Alô? É, mas isso daí antes da construção do Sheraton e da Arena. Alô? Eu vou morar ali do lado do Sheraton e Itaquera. Tá bom, alô? Meu Deus. Alô? O cara não quer falar com você, quer ó. Quer falar? Vamos pegar outro. Tá. Vai lá. Subir o Sheraton e o Emiliano tchau. Ali. Tchau. Vai subir o quê? O Sheraton e o Emiliano. Alô? Vai subir. Quem fala? É o Caio. Ô, Caio, tudo bom? Tudo bom? Caio do quê? É Caio Lopes Craveiro. Craveiro? Isso. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Dois patinhos na lagoa, RG número 2. Ah, tá chegando. Como assim tá chegando? Zé Maria foi enforcado. Zé Maria enforcado. As modinhas lá de carnaval. Lembra, fez sucesso pra caramba? Qual que era? Eu sou bom disso aí, hein? Aquela, caiu na rede é peixe. Ah, sensacional. Isso aí cantava no estádio. Isso era do estádio de futebol, pô. Ai, meu Deus do céu. E qual que é o bairro que você mora? Eu boro. Eu quero imagens e eu boro. Eu boro. Eu colaboro. Vai. Fala aí, velho. É o bairro Santa Paula. Ah, olha só, mas eu vou dizer. Santa Paula. Tem Santa Paula tem 500. Em São zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Não, tem 500. São Bernardo tem Santa Paula. Vai, mais um. Não. É, posso falar? Pode. É, acho que você não acertou ainda. Ele é mais velho. O cara vai tripudiar em cima de você, hein, Benjamin? Hein, ô, Domenico? Os Benjamins... Ai. É que a rede da rádio está mal, então. Amigo. Opa. Bom, posso terminar? Pode. Ok. Tem São Bernardo, tem São Caetano. É de São Caetano. São Caetano. Tô esperando o chiliquinho da boneca aí. É o mesmo. Tá bom, ô Caio, e o time? É, Palmeiras, né, Dudu? Opa, nós! Palestra! Aí, Série B! Nós, Série B, o escolhido da tua vez. Não sei, não, você viu o Série B aí, ó. Tem mais umas 8 rodadas aí, eu não duvido, não, hein? Para, sério. Perdeu o Vasco, você quer mais o quê? Torce bem aí, ô trouxa. Trouxão. Estamos torcendo, porque estamos lavando a roupa suja e torcendo. Falando nisso, viu? Tem um informamento, viu, Jojo? Que tem uns meninos na balada aí, viu? É, também tive essa informação. Quando o time começa a perder, os caras começam a falar dos caras. Aparece tudo, bicho. Até hoje ninguém tinha falado nada dos caras. Nada. Esse grupo aí que acontece. Eu não acredito no Facebook, né? Chegou a informação, mas eu não quis nem divulgar, porque eu não sei se é verdade. Então, mas, desculpa, qual foi a informação que chegou? Não, então. Aí. Não, tem alguns jogadores, saiu uma possível lista de alguns jogadores que não deverão ficar no ano que vem. É. Como eu disse ontem, essas listas só acontecem no time do Palmeiras. Então a diretoria deveria vir a público, o Alexandre, ou alguém da direção, ou até mesmo o Paulo Nobre, e desmentir essa lista se é que ela não existe. Porque quando o cara fica quieto, quando as pessoas ficam quietas, é porque a lista existe. Ou pelo menos você dá aval a essa tipo de coisa. Existem alguns jogadores, e por incrível que pareça, os nomes que chegaram são jogadores que não vão ficar aqui no Palmeiras. E eu não vou falar quem são, mas que é muito... Porque a gente também não sabe se é verdade ou não, eu não vou ficar falando. Sério que não, eu não vou ficar falando. Viu? Mas são jogadores que possivelmente no ano que vem não ficarão. E eles estão indo pra balada mesmo e quer que se dane, entendeu? É o que passaram aí, mas não sei se isso é verdade. É um atacante e um zagueiro. Agora, ó, e outra coisa, viu, ô Norberto? E tá levando outros junto. Como é que chama? Não é verdade? Tá. E está levando outros caras junto pra balada. Caio, o nome dele. Caio. É Caio. Caio. Eu. Caio. Eu. Também saiu aqui, ó, a camiseta. É campeão da Copa do Brasil 2015 do Santos, viu? Parabéns, viu, Santos? Ah, essa foi boa! Olha, já lançaram a camiseta? A GP, parabéns, viu, que Sério? Isso é sério? É, às vezes é torcedor. Ele vai saber de onde veio, velho. Não, não, não. Pra ser um palmeirense que faz isso aí, não custa nada. Calma, Rui. Ô, vovó, calma, vovó. Calma, vovó. Peraí, gente. Só um minuto. Só um minuto. Precisa ver se isso é verdade. Vamos proceder isso. Saiu no site do Santos. Exata, calma. Vem de Santos, o ICQ. Mesmo que isso seja verdade, vamos lá, por partes. Mesmo que isso seja verdade, isso não passa de um protótipo. Mas o clube não pode fazer um tipo de coisa assim, senão dá muito trabalho. Tem que fazer, pode vazar. Domênico, quando você vai pra uma final, independentemente de você ganhar ou não, você já tem aquela camisa pronta, tá certo? E essa camisa, ela passa por uma avaliação, tá certo? Pra até inclusive RG, ver se vai ser aprovado aquele modelo ou não. Todo mundo faz. Esse tipo de protótipo, possivelmente a empresa que deve ter confeccionado, se for de fato do Santos, vai mandar para a diretoria, vai mandar para o departamento de marketing ou para as pessoas que vão dar o aval para que essa camisa seja feita e vendida posteriormente ou não. É a camisa que os jogadores vão utilizar. Ninguém vai fazer uma camisa de comemoração de título no intervalo do jogo. E só complementando. Faixas são feitas antes. As camisetas são feitas antes. Não se preocupe, o Palmeiras está providenciando, estar providenciando. Isso é normal e natural. E isso não partiu do clube, do Santos. Não foi no site oficial do Santos. É isso que eu tô falando. Entendeu? Como o Palmeiras também não fará isso. Lógico, né? Não é o Palmeiras que vai divulgar. Por exemplo, a faixa tá pronta lá. Copa do Brasil. E o Palmeiras precisa disso para se incentivar, entendeu? Ô, Domênico, seria ruim se o Santos começasse a vender essa camisa antes da final. Coisa que eu duvido que aconteça. Isso aí é espinho. Porque o Santos precisa disso para ir lá ganhar o jogo. Não. Aí o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, bota uma faixa de campeão dentro do estádio e a faixa foi confeccionada naquela hora. Foi naquele mesmo. Pegou o pastel. Gente, pelo amor de Deus. Que coloca o nome. É. Também acho uma grande bobagem. Não dá. Fala, é muito Caio. Mimimi, hein? Fala, Caio. Não, mas é verdade, tem que fazer as coisas antes pra ficar pronto, senão como é que faz? Porra. Qualquer time que for campeão não vai ter material depois pra distribuir pros torcedores. Você tem que comprar o chopp na festa. Tá bom, eu tenho pra uma festa. Véia, que é igual a escola de samba, toda escola de samba compra o chopp. Se for campeão na apuração, bebe. Eu já tenho uma opinião muito formada com relação a esse tipo de coisa. Eu discordo de vocês plenamente. Sei lá, mas aí eu tenho um dever, Mas qual é a sua opinião? A minha opinião é diferente da de vocês. Desculpa. Como é que é a sua? Eu acho que tem que esperar o jogo acabar e depois você faz pra você vender ou não. Agora, fazer por fazer... Mas só essa é pro atleta jogado. É uma opinião minha. É pro atleta usado. Vamos de novo. Tá bom. É uma opinião minha, minha. Vocês têm a de vocês, eu tenho a minha. Eu acho que não tem que jogador usar porra nenhuma. Tem que usar porra, ninguém tem que usar nada. É a minha opinião. Nenhum jogador tem que pôr lá debaixo da outra pra quando acaba arranca e fala, camisa campeão. Não precisa. Não precisa. Acabou o jogo, comemora e no dia seguinte manda fazer camisa pra vender. Você tem dúvida que o Palmeiras vai estar dele pronto? Mas eu não gosto, Mota. Mas é a opinião minha. Eu não gosto, acho errado, acho que quem faz ele não gosta. É muito pobre de espírito. Acho sim que pode incentivar uma agremiação, sim. Sim. Temos exemplos muito claros de coisas que foram feitas em campo. E olha que não foi camisa, mas não. Camisas foram aí, coisas específicas de jogadores que fizeram. O Viola é um exemplo claro, que fez o porco e depois tomaram uma piaba lá. Mas essas camisas quando elas são utilizadas, nenhum jogador entra com elas aí por baixo distribuídas da camisa. Depois que conquista o título, aí sim distribui. Então, mas pra fazer até a divulgação da camisa. Mas pra eu não faria. Agora, eu, como um cara. Por exemplo, se eu sou diretor, que eu mando, falo, não vai fazer camisa nenhuma. Tem que ganhar o jogo primeiro, depois no dia seguinte. A gente pensa em fazer uma para revender para os torcedores, que eles vão comprar. Vai comprar. Mas aí é aquele marketing espontâneo, Domingo. Porque o cara vê o jogador melhor do time, ganha a camisa. Não é o que vem. É bobagem. Mas é a minha opinião. Eu posso ter uma opinião diferente ou não? Agora, posso falar com você? Posso ter ou não? Posso dar um exemplo? Sabe como é que é na NFL? Os dois times já comercializam antes a camisa. É a mesma distribuidora. Então ele já faz tudo isso. Mas tudo bem. E aí o torcedor já compra ou não. Aí é evidente. Bem, cada um escolhe o seu caminho. Como risco o senhor de comprar antes com a cara de bunda? Aí o cara compra a camiseta. Perdeu. Aí vamos supor, um cara compra a camiseta lá, né? NFL, você falou que faz isso. O cara compra. Aí o time dele perde. Ele faz o que com a camisa? Ele fica com cara de bunda. Ele fica com cara de bunda e já comprou. Ah, velho. E tem até um lançamento na final, os dois nossos. Errado. Tudo bem, o time vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Mas acho que é um dinheiro podre. Eu acho, na minha opinião, o dinheiro que você vai ganhar é uma questão de cultura. Cada lugar tem sua cultura. Pô, que graça tem? Desculpa, vender camisas. Desculpa, é a minha opinião, hein? De novo, vender camisas. Eu acho que você vende pro cara usar e pra fazer o marketing espontâneo do patrocinador na camisa, do clube, porque tá lá o logo. Agora, você faz a camisa. O cara vai usar, que nem esses, no caso da NFL lá. O cara compra, passa o tempo, não ganhou, não, mas o cara aí, vai usar pra quê? Não, mas aí é coisa vai de usar. Besta. Aí é coisa aí de é besta. Loucura. Comprar isso daí antes é dar um tiro no pé. Porque exatamente. Se o time perde, você não tem o que fazer com a camiseta. É. Mas, por exemplo, no caso aí do Palmeiras ou do Santos, é natural que os dois times eles vão preparar uma camisa já de comemoração. E quem vencer, os jogadores ali no final, ali na hora de receber a taça, vão estar com essa camisa aí. E na frente do estádio, na frente do estádio, mano, as barraquinhas vão estar lotadas, tanto do Palmeiras quanto do Santos. Mas aí já não é o produto oficial do clube. É, eu sei, eu sei. Eu sei, mas da mesma forma, como não é o oficial, todo mundo vai entrar nessa. Como é natural entrar, ué. Ou o Corinthians já não preparou. É isso aí. Ou, né? Todo mundo faz. Não, o Corinthians preparou a camisa comemorativa na 18ª rodada do campeonato. O que eu acho, quer dizer, Corinthians não, os torcedores do Corinthians, o que eu acho errado é o time oficializar isso. É o time expor isso. Agora, torcedor, rede social, pô, isso vai vazar mesmo. Faz parte, jeito. Né? Pô, faz parte. Evidente, né? Então tá bom. Caio, você quer mandar abraço pra alguém? Ah, eu não quero mandar um abraço, não. Boa, só agradecer, Caio. Só queria agradecer por poder falar com vocês aí. Eu sempre ligo, nunca tinha conseguido, primeira vez. Boa. E que adoro o programa de vocês e continue mandando bem mesmo, que vai ser sempre bom, alegrando o fim da tarde aí de todo mundo. Caio, obrigado, Caio. Viu, cara? Caio mandou bom, muito velho. Bem. Obrigado, Caio. Um grande abraço pra você, viu? Obrigadão, viu? Tchau, valeu, tchau. Abraço. Alô, valeu, um abraço. Pois é, esse é o Momento 100 para 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Olha lá, mais um. 3284-7097. Alô. Alô. Alô, consegui baralho. Truco. Quem é? Alô, Ângelo. Ângelo do que, Ângelo? Perosa. Ângelo? Perosa. Perosa? Isso. Quantos Perosa, anos? Com F. Quantos anos, não, Ângelo? É com P. Perosa. RG 2.9, hein? Hoje. Hoje? Puta, mãe. Isso me lembra, tem cada cara... Sabe aqueles cara de pau, velho? Que usa aquele óleo de perosa, sabe? Ah, sensacional! Nossa, vou te falar. Sensacional, Edir. E os caras que usam óleo de perosa, velho. Tem hora se tem? Não, deveria usar, né? Mas não usa. Ah, né? Tá. Ô, velho, e qual que é o bairro? Vila Olímpia. Ah, nós, aí, eu morei na rua, eu morei na rua Pequetita. Bairro da avó fofoqueira. A avó que fundou esse bairro, né, avó? Eu morei na casa do ator, São Tomé. Travessa da Avenida Santo Amaro. Acabou aquele crowd também que tinha na Vila Olímpia, né, mano? Ô, mano. Acabou. Sábado à noite lá. Ô, mano. Cláudio. Só uma coisa aqui, ó. Só o Fabrício Correia disse que na NFL, se o time não ganha, o cara pode devolver a camisa e pega em produtos, viu? Ah, é? É. Ah, mas aí você já fez a camisa. Mandou, também, chupa do mesmo. Ah, chupa você, ô trouxa. É. Qual que é o time aí? É Norte do Amoênico. É bom, opa, nós, Alviverde é nós. Olha o ânimo do cara. Nós. Já era, amigo. Já era o quê? Já era nada, já era. Velho. Já era o quê? Já era G4. Nada, já era pra você, ó. Que se dane, já era o G4. Quero que se dane. G4 é pros pequenos. Mas não tá tido. Ah, Domingo, graça maravilhosa. Quero ver ficar sem nada. Só um minuto. Só os pequenos? Só um minuto, como diz, mano. Meu time tá disputando título. Aliás, mas não ganhou. Desculpa, de 3 competições que nós estamos disputando, 2 nós chegamos na final já. Mas não ganhou nada. Não importa. Não ganhou nada. Não importa, mas não é melhor. Nada. É melhor do que não ganhar nada e não chegar nem em final. Não ganhou nada. E falar que quarta posição é um título. Pelo amor de não Deus, falei título. Quem comemora a vaga é a flanelinha, bicho. Isso, pra mim, quem comemora a vaga, então tá bom, velho. Se ficar fora da Libertadores, então ninguém vai falar nada aqui. Mas, Mota, a vaga da Libertadores só te dá direito. Então você tá mudando. A vaga não é uma taça. Então não reclama. A vaga é uma perspectiva de você talvez ganhar. Todo mundo tá brigando pela Libertadores, você tá louco. A vaga é como se fosse o Atlético Mineiro disputando o título. Mas juro por Deus, Mota, ontem eu vi uma entrevista do Alexandre Calil. E ele falou o seguinte: eu tenho a vaga pra Libertadores garantida. Sabe como é que eu tô? Puto. Porque ele, ele já tem. Se ele não tivesse, estaria falando. Nós estamos brigando pela vaga na Libertadores. Acho que um clube, qualquer clube. Não tá falando de São Paulo. O campeão já tá aí, gente. Sim, Cláudio. Mas eu acho que comemorar a vaga... Sinceramente, cara. Olha o vídeo. Pelo amor de Deus. Vocês falam desprezar, sim. Não, não é desprezar. Eu tô dizendo que não pode comemorar. Desprezou. Não, você pode achar legal, mas não pode comemorar a vaga. Chegou, chegou. Fica satisfeito. Chegou, muito. Parabéns. Deixa o Domingo falar, pelo amor de Deus. Obrigado. Ô, Anjo. E aí, velho? Então, eu acho que é uma questão de perspectiva. O Palmeiras chegou, tinha condição de buscar a quarta vaga. Não é que a gente se preparou por isso, porque contratou um monte de gente. Às vezes fez até contratação equivocada, como do Alexandro, do Leandro Almeida, que é muito estranha essas contratações. Mas bem ou mal, nós chegamos aí no final, disputando o quarto lugar, e estamos na final da Copa do Brasil. Agora é com o peso da camisa ir para cima e ganhar do Santos. E tentar vencer, é verdade. Essa é a verdade, né? E a gente vai ficar uma semana em Atibaia. O que o Marcelo Oliveira vem fazendo, eu esperava mais desse treinador aí. Estamos trabalhando. Todo torcedor do Palmeiras está um pouco assim, ressabiado, acho que é a palavra mais certa. Eu também esperava mais do Palmeiras. Ô, Dodô, com o seu elenco. Quando que a gente vai viajar para Atibaia, pelo amor de Deus? Já foi, né? Já não tá lá já? Acho que não. É a partir de amanhã. É amanhã. Deixa eu falar um negócio. Tem que aguentar o Rafael Marques ouvindo Belo no quarto. O Kelvin penteando o cabelo. O Jesus driblando todas as mulheres na hora de comer. É. Pelo amor, não quero mais ficar com esse elenco. Quem inventou a Atibaia fui eu, né? O teu Bubu. Eu que inventei, chegou a levar o time pra Atibaia. Desde a minha época, 93, fiz aí. É. Mandei tu pra Atibaia, hoje continua a mesma coisa. Continua. Mas você tem informação se o elenco tá com o treinador? Porque o que pareceu no último jogo é que os caras não estavam correndo por ele, né? Não sei, cara. É difícil falar isso. O jogador tem que correr pelo treinador, pelo time. Pela instituição, pelo salário. O jogador do Palmeiras, ele tem que correr, sabe por quê? Por ele, velho. Eu tô pensando só por no título, jogador. Por título, por tudo. Você que é jogador do Palmeiras, deve estar escutando a gente aqui. Você ganhando campeão da Copa do Brasil, você vai ter um contrato melhor ano que vem. Tua exposição vai ser melhor. O teu currículo vai ser melhor. Você, por uma picuinha com qualquer treinador ou dirigente que seja, perder um título que vai te causar melhoria na tua carreira pro futuro, velho, isso é uma burrice. Eu respeito quem fala isso, mas o jogador de futebol, ele joga por duas coisas: ou por alguém, ou por alguma coisa. Ou alguma coisa que eu falo é dinheiro. E ele sabe que se ele chegar numa final de Copa do Brasil e ganhar, tem muito atleta que vai ter no que vem uma renovação melhor, uma proposta melhor, visibilidade melhor. Quer dizer que ele vai dar tiro no próprio pé? Cara, é uma burrice do tamanho do mundo, cara. Tem que concordar. O Corinthians não corre pelo Tite. Não, ele estavam sem receber. Sim, parceiro. Mas aí que eu tá. Olho, é limitado perto de outros clubes. Então. E vão ganhar o Campeonato Brasileiro com sobra. Mas aí, irmão, qual é o único jeito que eles vão ter de receber? Mas qual o problema dele? Do Corinthians? Ele tem que ganhar o jogo pra entrar receita. E continuar e ser vendido até isso aí. Ele precisa jogar por ele, velho. Ele não tá recebendo. O problema do Corinthians está localizado nesse país chamado Brasil. O Corinthians poderia estar na Europa batendo na casa de perdendo o Guarani no Paraguai aqui. Agora já quer jogar Champions League, pô. Para com isso também, vai, velho. Eu critico o Marcelo Oliveira, que falou que o Corinthians parece o Bayer. Mané. Então eu vou pegar a bola agora. Tá bom, mas Ângelo, olha, pelo menos aí parece que o Arouca tá voltando, né? Deve ter condição. Deve ter condição para esse jogo contra o Santos, né? E vamos ver, né? Porque também tem um negócio do Cleiton Xavier voltar ou não. Esse também, hein, cara? Que coisa, hein? Essa é outra, hein, Dodô? Nossa, essa foi uma incógnita. É pior elétrico. Que o SUS, hein? Incógnita. Pelo amor de Deus. Você falou incógnita. Incógnita. Agora acertou. Você tem? Puta, meu Deus. Agora o Jojo e... E Ângelo. É o Ângelo. Olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui. Lá vem a velha fofoqueira. Eu acho assim, ó. Vai, mama Busqueta. O maior problema hoje do time é as atitudes do jogador que não tem brilho. Porque o treinador até erra. O Matheus Santos lá podia ter começado jogando. Matheus Salles. O menino da base, né? Pra jogar junto com o outro lá, que o Thiago Santos, que é bom. Deve jogar o Matheus Salles e o Arouca contra o Santos no jogo. Eu acho que ele erra em não tirar o Jesus nunca. Por que, mas o Jesus tá... Que tá jogando às vezes mal. Mal, o Barrios também tá mal. Quem não, que tá bem? Põe o Calvin no lugar dele. Ele colocaram o Calvin no último jogo. O Elvídio também não tava tão ruim pra ele tirar. O que eu tô falando assim... Tá se complicando, hein, ele velho. Ele pode errar até. Agora o jogador tem que olhar pro lado e falar... Pelo amor de Deus, é o Vasco. Não pode tomar mas não sei, Vasco. Né? Tudo bem, mas o Vasco também não... pode esporte, entendeu, Jojo? Isso não poderia, né? Não poderia. Não, dentro de casa não pode. É isso que eu vou falar. Mesmo com o time reserva, é melhor que o esporte. 5 jogos, 6 derrotas. É. Não pode. É isso, Jojo? Não, 6 jogos... E 5 derrotas. Vocês falaram. O Palmeiras perdeu do Goiás em casa, doutor. Duas vezes. Perdeu lá e cá. Olha só. O Leandro Pereira é melhor que todos os centroavantes que ficaram. Teve, se não me engano. Aí eu falo mesmo. Dos jogos que o Palmeiras fez em casa, ele teve, parece, se não me engano, 4 derrotas. Né? Acho que foi 4 derrotas e 1 empate. Nos jogos de casa. O Mano pode até me ajudar naquele. aquele site que ele tem lá. O Palmeiras perdeu. Só os, eu tô falando só os jogos que jogou em casa. Tem quatro derrotas, se não me engano, é quatro ou cinco derrotas em casa. O Palmeiras como mandante, você quer saber? É, mandante. Perdeu a Goiás, perdeu não, a Ponte. Então, perdeu. Então, são jogos que não deveria... Aí é que tá. Vasco. Quando o time... Mas Vasco é time grande, mesmo estando na situação que dá. O Vasco é, mas o elenco tudo bem, é, gente, mas o Vasco... O time do Vasco é pequeno. Esse time é ruim, Domênico. Ah. Não, mas eu discordo de vocês. Eu acho que é um time que tá desesperado pra ganhar. É diferente. O diferente. Vasco jogou na final e eu o Palmeiras jogou um rachão. Eu concordo que o Palmeiras deveria de vencer, porque joga em casa. Mas, né? Jojo, outra coisa. O João Preto, nada contra o menino. Mas ano que vem empresta ele um pouco. Todos os gols, quando ele joga, é em cima dele. O primeiro gol lateral do Vasco, direito, né, vovô? Ele não subiu, esse Rafael Silva... Ele é 1,70m. O João Pedro. Mas, bom, aqui, o João Pedro. O Lucas também toma gol toda hora. Só que o Lucas produz gol. O Lucas é bom no ataque. O João Pedro, o João Pedro, o Lucas, o Egídio, são jogadores, são alas. Eles não sabem marcar. Por que que tava... Aí eu tenho que dar um... Eu tenho que falar que o Portugal tinha razão. Quando tava bem, porque o Gabriel segurava onde eles... Quando eles subiam... O Gabriel segurava a onda de um lado e do outro. Ninguém falava nada. E aí eu sempre falei nada. Isso. Então assim, por que começou a cair de produção? Porque o Gabriel Aiz fala, mas só um jogador fez um estrago? Ele fez, porque não teve nenhum jogador. Pra... Porque o Gabriel Aiz fala, mas só um jogador fez um estrago? Ele fez, porque não teve nenhum jogador. Porque ele era peça-chave, mas eu falei não isso teve... desde o começo. E, ó, os caras falavam que eu falava bobagem. Não, ninguém falou que você falava bobagem. Não, a torcida até. Eu também achei, mas eu achava não, eu achava que o Marcelo... Só você que fala as coisas. Mas eu acho que o Marcelo, Portuga, o Marcelo... Como um técnico já tarimbado, seria bicampeão brasileiro, Portuga. Eu acho que ele tinha que ter opções. Ou pelo tinha menos, que mudar o esquema. Se não tivesse opção, tinha que ter achado alguém. Ó, acharam o menino da base, o Salles. Mas acharam tarde. Então, isso que eu não entendo. Esse é o problema. Isso que eu não entendo, vovó. Isso entendeu, Ângelo? Quando acha um cara... Tem que mudar o esquema, concordo. Ou então mudar esse esquema. Esse esquema desse Palmeiras, do 4-2-3-1, já não tá dando certo. Não tem nenhuma variação, só tem... Flui, não flui. E é ruim o Barrios também, que não consegue... É, o Barrios também tá mal. O Barrios, quando ele vai mal, ele não vai mal, ele vai horrível. Ele tá mal. Pensa com a avó. Se a defesa tomou triangulamento de Nenê, Andrezinho, Rafael Silva, imagina com o Lucas Lima, esse menino do Santos. Esse que é o problema. Tudo bem que é um outro jogo, uma outra história, um outro campeonato. E outra. O mesmo erro, quanto o Fluminense, foi a mesma coisa. Mas é diferente, é outro jogo, é outra competição e é uma outra forma de jogar. Porque, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você tá jogando fora de casa, você toma 1-0, você vai pra cima pra embatar. E você tem que virar, porque é campeonato de pontos corridos. Né? Na Copa do Brasil, se você perder de 1-0 fora, beleza. Eu tenho, fora, a volta. Né? Exatamente. Final. Eu tenho o jogo de volta. Pode ser até que, dependendo do que acontecer, tá tudo bem. E se você tomar 2-0, você fala, pô, se eu fizer um, eu consigo na volta reverter esse 1-0 aí. Já no campeonato por pontos corridos, um 2-0, complica a tua vida. Você tem que ir pra cima do cara pra tentar virar o jogo. É outra forma de jogar. É diferente. Então pode ser que... Você entendeu? Mas o Marcelo tem que ter opções. É isso, ele tem que ter outras formas de jogar. Ele tem que ter variação de esquema tático. Variações, isso. É isso. Agora, Domingo, pra mim alguma coisa aconteceu. Como fala, é que vovô. Mas, Dodô, O Norberto ganhou a Copa do Brasil com o Betinho. Então, mas... Mas aí era Filipão. Ângelo. Tudo bem, era mas uma... Já era eu. Olha, era uma outra competição, eram outros times. O Palmeiras era o Santos. O Coritiba era diferente, né? E era do Marcelo. Mas tem um detalhe. O Filipão, quando viu que estava errado... Obrigado. E quando ele ainda sabia mexer em equipe... Claro. Que depois na seleção você percebeu que não. Mas Betinho... Ele fez uma coisa muito interessante naquele time. Uma vez vocês vão lembrar. Ele colocou o Henrique... De volante. Quase volante. De volante. Ele era líbero. Mas ele assumiu a ruindade do time. Por que o Marcelo, que tá lá... Ele assumiu. Eu tô dando um exemplo. Ele tentou colocar o lateral direito de volante, o Marcelo. Hoje não temos dois zagueiros lá. Temos o Jackson e temos o Vitor Hugo. Era o Thiago Heleno. Por que hoje... Tô falando já agora. Por que de repente ele não tenta colocar o Natan ali? De volante? Joga com três zagueiros, sendo que um lá na frente. Mais pra frente. Sabe aquele triângulo de zagueiros? Mete um volante ou dois e deixa o time jogar com os alas. Põe um na frente, um zagueiro na frente das zagas. Deixa o ala subir. O Osório fez isso com São Paulo, colocando o Breno nessa posição. Mas aí era a competência do técnico. Só pra te passar a informação lá, Domênico. O Palmeiras do Campeonato Brasileiro, ele tem 14 vitórias, 14 derrotas e 6 empates. Como mandante, o Palmeiras venceu 9, perdeu 5, empatou 3. Fora de casa, como visitante, o Palmeiras ganhou 5, perdeu 9. empatou 3. Em casa, como é que é? Em casa ganhou 9, perdeu 5 e empatou 3. 5. São 5, são 15 pontos. 15. Paranaense também perdeu. Então, não, mas 15 Domênico, tudo bem, você pode. Mas não é um número absurdo, não. Esse número de derrotas aqui, 5 derrotas em casa, não é absurdo. O absurdo aqui é o Palmeiras perder tanto fora de casa. Porque ó, o Palmeiras tem 5 vitórias fora de casa, 9 derrotas e só 3 empates. Mas eu sei, mano, mas os últimos 6 jogos perdeu 5. O que me causa estranheza é a queda de rendimento. Alguma coisa ocorreu no vestiário, ao que me parece, para que isso tenha acontecido. O Palmeiras, eu não sei se eles estão tão preocupados com a final, que tiraram o foco do brasileiro, ou se brigaram entre si, mas que algo está muito estranho. Não, briga e está. Mas está estranho, né, vovó? Porque não é possível um time em 6 jogos perder 5, perde uma final. E o Palmeiras jogou o rachão. Muito estranho. É verdade. Bom, ô, meu velho, você quer mandar abraço pra alguém? Manda lá. Eu quero mandar só uma corneta aí, fora Marcelo Oliveira, escalando Dudu no meio campo, sendo que ele é ponta. Em breve, eu ia falar que vocês são fera. Boa, velhinho. Alegra aí a tarde aí, velho. Parabéns pelo obrigado, programa. Obrigado, cara. Pessoal, obrigado. Obrigado, Chão. Obrigado. Então vaza aí. Derrubaram um abraço, velho. Tô pensando em ir embora desse clube. Passou Muriçoca. Não ganhei nada, né? Passou Luxemburgo. O Lucha. É, o Ilame. Felipão. O Tite também passou por causa. O Felipão. Entendeu? Nada deu certo. Mas, ô, vó, campeão, olha, tem que mandar embora depois mesmo. Depois de tudo boa isso noite. Que vocês falaram aqui, foi falado aqui. Ué, a conclusão é o seguinte, que o problema não é que os jogadores do Palmeiras têm, sejam ruins ou alguma coisa, estejam jogando mal. O problema é que o cara sai à noite, o problema é que tem confusão no vestiário, o problema é o Marcelo Oliveira. Acho engraçado. Quando os jogadores são excelentes. Quando passa Filipão, Luxemburgo, Muricy, não dá certo, a política do Palmeiras, o problema do Palmeiras é a política. A política mata o clube, é a briga, a politicagem, e aí o time não ganha. É a política do Palmeiras, tá um mar de rosa, tá mesmo, tudo tranquilo, não tem briga, sereno, e é o que então? Então, isso que eu tô falando, é muito estranho, porque assim, ninguém fala problema, da qualidade de jogador. O problema do Palmeiras não é a política? Há anos eu ouço isso. Ah, porque o Mustafa, porque o fulano, porque os Quirones, o Beluso, porque os caras se matam, porque o nego torce agora contra, a gente não pode discutir, nego sabota. Mas não é verdade? Depois. Terceiro sem parar. Um pique, sem parar um pique. É, mas é isso aí. Não. Mas é simplesmente porque às vezes talvez não seja tão bom quanto a gente queira que seja. Exatamente. Exatamente. A expectativa é maior, velho. Quando o Palmeiras caiu. Quando o Palmeiras caiu. A expectativa é maior. Quando o Palmeiras caiu, essa politicagem do Palmeiras é uma desgraça. O técnico não é o problema. Mas então, ninguém se conforma disso. Não encaixou, o jogador não tá dando certo. Renova o elenco um pouquinho, tenta encaixar de novo, vai mandar o cara embora. Bora, vai contratar quem? É. O Guto Siqueira? O problema é se o Bayern de Munique começar a jogar mal. Aí você fala. Aí tem problema. Né? O Barcelona jogou mal uma época se na mão de Munique, do Martino, né? Se esses jogarem mal, aí você fala, opa, aí tem aí problema. O cara é ruim. Não, aí ele porque o cozinheiro, problema, quando ele vai cozinhar, problema. Se ele tiver todos os ingredientes e a comida sair ruim, você vai falar, o cara é ruim, agora não é o caso. Bom, vamos lá, terceiro ouvinte no momento, sem parar, 3 ouvintes na sequência. Você viajou, quer compartilhar uma imagem bacana, marque suas fotos com a hashtag sem parar, oficial do Merequinho de Pano. Alô. Alô. Opa, quem é? Fernando. Opa, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Domênico, e você? Não, graças a Deus. Fernando, não. Fernando o quê? Fernando da Silva Queiroz. Quantos anos, Fernando? Tenho 35. 3.5, RG. E, hoje. E você Queiroz o quê, Domênico? Ah! Sensacional! É muito bom. Essa carne é preto boi. É verdade. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora aí? Você gosta, né? Eu gosto. O Ben já sabe onde é o Jardim Ubirajara? Ubirajara. Peraí, Jardim Ubirajara. Você sabe que o Ubirajara foi um goleiro. Foi um goleiro, né? Jogou no Flamengo. Mas esse, ele foi eleito o negro mais bonito do Brasil no programa do Chacrinha. Espadaúdo, negro! Sabe quem concorreu com o Ubirajara no programa do Chacrinha? O negro mais bonito. Hã? Tony Tornado. RG número 2, é. E ficou em segundo lugar. O Ubirajara tinha 2 metros de altura, velho. Porra, negão. Era bom goleiro? Um bom goleiro. Bom, posso era falar? Bom ou era razoável? Era bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom, muito bom. Bom ponto. Nota. Eu posso falar pro ouvinte? Posso Jardim Ubirajara. Jardim Ubirajara que eu conheço. Desculpa te atrapalhar. Ah, pra variar. Jardim Ubirajara que eu conheço é Zona Sul. Zona Sul, onde eu bem? Zona Sul é grande. Porra, a Zona Sul é grande, mas vou falar igual pra você. Perto do Capão, mano. Não, peraí. Posso falar? Não posso falar hoje no programa. É nóis. Capão tá longe, mano. Valeu. Tá longe, não tem nada em Capão, não. Tem nada em Capão que eu não posso falar. Ô, Benjamin, só uma pergunta pra você. O Capão é primeiro ou o último da Sul? Vamos ver se você sabe. Alguém sabe aí, mano? Primeiro da sua. Eu posso falar? Parabéns, mano. Não, o Capão sabe é o primeiro da sua. Eu namorava uma menina ali no Recanto do Boiadeiro. Quem? Foi em 91. Nossa. Recanto do Boiadeiro, jogou no Palmeiras. Conhece o Recanto do Boiadeiro? Ô, Benji, ali perto da Yervante, você tá certo. Eu trabalhava na Dilermano Reis ali. Conhece lá? Tá com delay, velho. O cara tá com delay, velho. Você tá me ouvindo? O cara tá com delay. Amigo? Caiu, hein? Ele tá esperando o mar abrir. Ele tá esperando a gente pela internet. Acho que ele hoje caiu. Hoje o mar vai abrir. O mar vai abrir. Hoje ele tá esperando. Hoje a Domênica vai abrir também. Vai abrir o mar hoje. Amanhã eu vou abrir. Hoje é dia. Eu vou bater o cajado e ela vai abrir na hora. Não, eu abro lá. Eu abro tua mãe. Deixa comigo. Aguinaldo, é verdade que vocês estão preparando pra esse ato bem na hora da novela? É verdade. É? Eu botei uma barba enorme. É. Vou bater o cajado e falar: abra-se o bar da Domênica. Deixa comigo que eu abro ela. Abre toda mulher. Deixa comigo que eu abro sua mãe. Esse ouvinte não deu nem graça. Não deu. Vamos lá, mais um terceiro ouvinte aqui. É, o quarto ouvinte no Momento Sem Parar hoje, né? 3,5. Ai. Vamos em frente. Vamos em frente. É verdade. Alô? Alô? Oi! Oi! Oi, gente! Opa, quem fala? Fernando Freian, Domênico. Doutor, Fernando Freian, velho. Ah, já pegou, né? Já deixou uma Freian na cueca, Domênico? Já. Aí não, né? Aí não, mano. Ah, quem nunca, velho? Quem nunca deixou? Pelo amor de Deus. Só se for de caminhão, né? Eu nunca, mano. O Bal uma vez borrou todo o Uno. Morri mesmo. Na lombada. Qual que é o borrou? Que foi? Nome completo? Já ligou? Não liguei, não. Foi meu irmão que ligou. Fernando do quê? Não, de novo o nome. Fernando Fagnan. Quem ligou foi meu irmão, doutor. Mas a história da família. Essas restrições do estranho, da terça-feira dos virgens, não estendem a família, não é que nem plano familiar. Quando você liga, a família inteira é considerada como tendo ligado. Se tá de mal da família, tá a família inteira, velho. Tá de mal de um, tá a família inteira. Você tá brigado com o cara da família, você não fala com o resto. É, às vezes acontece. O irmão dele? Seu irmão Rafael. Ligou em 2008, rapaz. 2008, o Ronaldinho, tava um papo do Ronaldinho, vi o Palmeiras da primeira vez. O Ronaldinho enganou o Palmeiras pra caramba, hein? Duas vezes ele teve pra vir. Ainda bem que já pensou que se ele vem ano que vem? Ainda bem que não veio nenhum. Mas no Galo ele jogou. Já pensou se ele veio ano que vem? Ainda bem. Esse Ronaldo que você tá falando foi o fenômeno ou foi o Ronaldinho Gaúcho? Ah, o Dente. O Ronaldinho Gaúcho. O Dente. Ainda bem que não veio. Porque teve uma época que o Ronaldo tava na Inter de Milão. Colocaram no jornal. E que torcedores faziam associação que o patrocinador da Inter de Milão caiu no jornal, na capa do jornal. Não era. E ele tava... Torcedor viaja, né, velho? Porra, bicho, mais do que nunca. É verdade. Uma pistinha, o cara já faz uma novela, velho. O cara já vê, né? Falta de notícia. Faz o quebra-cabeça dele, né? Já inventa. Teoria da conspiração é sensacional. Qual que é o time aí, brother? Sobe o hino aí, Dodô. Campeão do século, velho. Ai, nós, Verdão, é. Que alegria, só da família. Qual é a fofoca agora, quantos anos você tem, meu velho? Peraí. Oi? Quantos anos? 39. RG. No bairro, 39? É, 3.9. Não, o que tá em dúvida aqui, todo mundo tá perguntando, querendo saber do Mota, quando ele desce a 23 de patinete, patinete dele, como ele faz pra frear lá. Sensacional! Então, eu tenho freio, o meu tem freio, RG. Tem freio na frente. E qual que é o bairro que você mora? Patinete. Não perguntei o bairro também. É, eu moro Vila Marina, Santo André. Vila Marina, se eu não me engano, é Santo André. É nóis. Você falou, né, Tom? É ali perto do Utinga. Isso, o perto do Aramaçã. O Utinga mora meus pais, é perto do Aramaçã. O Utinga jogou no Internacional de Aramaçã. O Utinga jogou no Utinga. É. E aquela planta assim que passa o Utinga que dá coceira aí. Tô montando uma casa noturna. Até legal ele falar que eu vou concorrer. Você vai ser o grande concorrente do Aramaçã. Você é no Expresso Brasil, na Zona Leste? Vou inaugurar agora em março. Qual é o nome da casa? Araúva. Maçã, Ara, Inexpresso Brasil, você ia no showzão de reggae lá, o Ponto de Equilíbrio, Nat Roots. Não. O Edu Ribeiro, ah, né? Não, nem você ia. Ô, mano! Eu queria fazer uma pergunta pra esse ouvinte que é palmeirense. Ai, Zé. Nesse dia agora, sexta-feira de Halloween, você vai com a máscara do Egídio ou do Amaral, abestado? É ruim, ó. Do Egídio ou do Amaral? Mas por que? Eles são os mais feios? O que te assusta mais? Mas é porque eles são feios ou porque jogam mal? Não, é o que assusta mais. Ah, o que assusta mais? Mas assusta em que sentido? Não, o Egídio é brincadeira, agora o Amaral assusta bastante. Olha que o Egídio depois te pega, hein, Zé? Ah, o Egídio... O Amaral assusta os atacantes, o bicho é grosso, hein, mano? Quem que você acha que é o pior do elenco hoje? Hoje? Aquele Leandro, o zagueiro. Leandro Almeida. Leandro Almeida. Graças a Deus, ele já jogou pelo Curitiba a Copa do Brasil. Ainda bem, não pode jogar. Não pode? Ora, graças a Deus, tá treinando muito bem. Não, e lá em Atibaia, viu, mano? É, ele nem treina. O Palmeiras também não pode jogar, né? Aquele moleque lá. O Alexandre também não. Não, o Thiago Santos. Hein, em Atibaia... O Leandro Almeida só embaralha as cartas lá quando a gente joga, ele não faz nada. É embaralhador? Não tem nem chuteira pra ele descer pro campo, ele fica no quarto. Fica de chinelo. Fica com massagista. O Alexandre, ele explica pra gente porque em todo time que ele passa, ele não é titular. E todo mundo fala, mas ele é bom. Vai, quando você tem um negócio perto de você ali olhando... Ele tá gordinho, hein? O porta-malas tá grande ali. Agora, deixa eu falar uma coisa, vovó. O Alexandre... Ele, olha, ele tem dificuldade de locomoção, não participa do jogo. São dois, ele e o Borges, né? Impressionante. Não, ele é o Borges. O Borges, todo time que o Alexandre passa no jogo. O Borges é o garoto mimimi. Opa, peraí. Como assim? O Borges fez sucesso. É, e na Ponte faz gol. É, eu digo que são os dois. Mas só que hoje o Borges é um ex-jogador em atividade. Mas são os dois, só. Pega o Borges, toda a passagem do Borges, você chega, mete gol pra caramba, 3 meses de time, de repente, cadê o Borges? Tá no banco. Cadê o Borges? Tá no banco. É que o Borges também machucava muito. Porra, mas... Caraca, velho. Pode pegar. Pega o histórico dele. Vou perguntar pro ouvinte que ele não falou. O que você tá achando que tá acontecendo no Palmeiras? Você acha que é tudo isso que a vovó falou? Jogador saindo à noite, fofoca, briga, estão querendo derrubar o treinador. O que que é? Não, eu acho que isso aí que o Dodô fala aí é pura realidade. Só no Palmeiras que acontece essas coisas, de soltar a lista antes de terminar o campeonato. Mas ninguém falou de lista. Mas o Palmeiras soltou, não soltou nenhuma lista? Não, mas de novo, saiu na internet. Vamos, não. Qualquer pessoa... Mas ninguém falou que foi o Palmeiras, falando que saiu uma lista. Qualquer pessoa, Dodô. Assim, é só no Palmeiras que acontece só, os caras só divulgam a lista do Palmeiras, mas, é isso que eu queria dizer. Mas qualquer pessoa pode fazer uma projeção do Corinthians, do São Paulo, qualquer um vê os jogadores que não estão sendo usados e fala que vão sair. Outro dia, nem lembro que dia, já saiu aí, não sei aonde. Sei lá, olha, pro ano que vem, provavelmente, não devem ficar no São Paulo tal. São Paulo tá saindo todo dia. Tá jogando, tá saindo de São Paulo. Só que o que acontece... Ele tá jogando pra caramba. Gente, sai de todos os times. Todos os times. Só que tem que entender o seguinte. No São Paulo, agora o reflexo ele é menor, porque não existe uma grande expectativa em cima do São Paulo. E o torcedor mesmo já não acredita na própria equipe. Uma parte da torcida já não acredita na própria equipe. Então, se saiu lista ou não... Torcedor chega e fala assim, puta, que legal, quero mesmo que esse cara vá pro inferno. E o cara já sabe, né? O torcedor do Palmeiras, como o Palmeiras vinha numa expectativa maior, de um ano melhor, vinha pontuando melhor. Contratou muita gente. É, aí quando sai a lista, o impacto é outro. Mas lista de clube sai de todo mundo. Mas uma coisa tem que ser dita, olha aqui, ó. Mas uma coisa tem que ser dita. Tudo bem, o Palmeiras não foi muito bem no Campeonato Brasileiro, que poderia ter ido melhor. O Palmeiras não fez uma grande competição, mas ele está em duas finais no mesmo ano. Coisa que não acontecia desde 99. É fato, Jojo. Isso então, também é fato. Mas é fato, tem que falar também. E perdeu uma nos pênaltis. Assim, isso também é fato. E perdeu nos pênaltis, não perdeu na bola. Assim, e montamos o time esse ano. Hã? E montou o time esse ano. Então, assim... De todos os males, tudo bem. O torcedor, ele sempre quer mais. Né? O torcedor quer ganhar tudo que vem pra frente. Pega o ano passado. Se você pegar o ano passado, que foi uma tragédia desgraçada, só não foi próprio que não caiu e deu sorte de não cair, né? Porque pega Santos e Palmeiras ano passado. Então, exatamente. O Santos também não foi bem no brasileiro, né? Bem! Perdeu o Campeonato Paulista pra time pequeno. O Palmeiras também perdeu pro mesmo Ituano. O Palmeiras perdeu pro Ituano na semi e o Santos na final. Então, assim, foram mal. Esse ano, tanto Palmeiras quanto Santos evoluíram muito. Chegaram em duas finais no ano, de três competições a serem disputadas, não é verdade? Ô, Dodô. Então, porra, não pode também reclamar, não dá pra ganhar tudo. Claro, o torcedor sempre quer algo mais. E a oportunidade ainda existe, cara. Nós vamos disputar a final, não jogou nem a primeira ainda. Existe a possibilidade. Mas é que o torcedor, aquela perspectiva do time não tá legal. Esse que é o problema. É só esse o problema. Não é isso? Não, mas ó, se você pegar o ano passado, nessa época aqui, a gente tava fazendo conta pra não cair. Nós chegamos na última rodada, eu tava lá na arena, na última rodada, acabou o jogo. A gente ficou esperando lá, que nem uns doidos, terminar o jogo do Santos e do Vitória. Exato. Então, hoje a gente tá numa final, disputando entre os 10 primeiros, com o time que a gente montou esse ano. Então tem muito torcedor que escola, sabe cornetar. Tudo bem, o Marcelo perdeu um pouco a mão do elenco. Mas assim, pro ano que vem, você vai conseguir já manter uma base e trocar algumas peças. O que não pode é mandar ele embora. Se com certeza, ele embora, eu também acho que não é a hora. Mas eu vou discordar algumas coisas de vocês. Eu vou te falar, meu, vocês estão arrumando, todo ano tem desculpa com alguma coisa. Quem que falou de desculpa? Um ano. É porque... Quem falou de desculpa aqui? Não, tá bem de falar que o time cresceu, tá montando, tá montando. Tá montando. Na final, Benjão. O que eu quero só dizer é o seguinte, tá na final, mas o que eu quero só dizer é o seguinte, todo ano tem uma desculpa. Um ano é porque não tem dinheiro, um ano é porque tá limpando a casa, um ano é porque voltou pra Série A, um ano é porque tem eleição, um ano é porque briga política, um ano é porque é isso, um ano é porque é aquilo, todo ano tem desculpa, cara. Mas esse ano não é Palmeiras, desculpa, tá na final, o Palmeiras está na final, o Palmeiras foi vice-campeão paulista, ok. O torcedor do Palmeiras não tá feliz, não, nem um pouco. Mas você desculpa, mas parte. Não, feliz não, eu acabei de falar. Sim, mas que eu quero apesar saber... de ter sido um ano dos dois últimos, talvez dos dos dois ou três últimos anos, talvez tenha sido o melhor, talvez até que, sei lá, talvez da década. Porque precisa ganhar o título pra conquistar. Se o Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil, o discurso vai ser outro. Não, mas tudo sim, bem, o do torcedor, mas eu tenho que sempre avisar o torcedor que o Palmeiras não chega em duas finais no mesmo ano, Benjamin, desde 99. Desde 99. É muita coisa. É que chegar e não ganhar é frustrante. Mas o time quase caiu na temporada passada, gente. Eu não tô dizendo, pera só, vocês não estão entendendo. O Palmeiras veio de um campeonato de Série B de 2013. Ele quase caiu, não. De um campeonato de 2014, que quase não ganhou nada e ainda quase caiu de novo. Quase caiu, e agora chegou em duas finais, com perspectiva de vencer duas finais. Perdeu uma nos pênaltis, o RG sabe como é que foi a coisa. Foi lá, pau a pau, o jogo aqui e lá. Foi difícil. Tanto que foi pro pênalti. É, eu também acho que foi por um. O Palmeiras. Um fato esporádico no pênalti. Agora, falar que não houve uma evolução. E outra coisa também. Desculpem. Tem que se falar. Quando a coisa é errada, a gente fala. Quando não é, não é. O Paulo Nobre deu um jeito no time do Palmeiras. Deu um jeito em tudo. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista dele mesmo numa emissora de rádio. E ele dizendo assim, em 2013 ele não tinha cota pra pegar na televisão, cara. É, eu vi, escutei. E aí em 2014 ele tinha lá, se não me engano, 70% só do valor total. E esse ano ele conseguiu. Eu peguei então, assim, não conseguia ser não. Não, mano, é verdade. Ele falou que ele não tinha dinheiro pra comprar. Oi, e ele foi obrigado. Porque senão os caras matavam ele. Comprar aquele Leandrinho, que hoje tá no Santos. Eu peguei. Ele falou isso lá, mano. Eu peguei a tabela. Eu peguei a tabela agora. Mais os três argentinos, porque o Gareca pediu. Eu tava olhando a tabela, o Palmeiras ano passado quase caiu. Sim. Décimo sexto. Quantos pontos o Palmeiras fez? 40. Esse ano, o Palmeiras contratou 25 jogadores, gastou um caminhão de dinheiro, tudo, torcida lotada, torcida prestigiando, cometeu 48 pontos. Mas como gastou um caminhão? 48 pontos. Acabou o campeonato? Acabou o campeonato? Não, pro Palmeiras acabou. Não, acabou. Já acabou com 48? Vai perder as quatro. Não, mas não vai chegar a lugar nenhum. Tudo bem, mas não acabou ainda, calma. Não, deixa acabar pra ver quantos pontos vai ficar. Acabar, acabou. Acabar, acabou. É só. Não acabou. Sim, o Palmeiras não vai lugar nenhum. Faltam quatro jogos. Sim, não, mas acabou pro Palmeiras. Beijão. E o Palmeiras não chega no G4. Pagava mais de salário ano passado. Ah, Benjamin, posso falar sério? Benjamin, posso falar? E a lugar nenhum batendo na trave pra cair é diferente de ir a lugar nenhum e tá... Batendo na trave pra título. Se o Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil... A torcida vai ficar puta assim, ué. Não é a torcida vai ficar puta. Lógico. Então anota o que eu vou falar. Se a torcida, se o Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil, não tem treinador, Marcelo Oliveira cai. vai aí mandar caiu. Metade do time embora e ano que vem vai remontar o time tudo de novo. Quer apostar? O que condiciona a permanência do Marcelo Oliveira, eu concordo com você. Me cobra. É a classificação para Libertadores ano que vem. Me cobra. Se o Marcelo Oliveira não classificar o Palmeiras pro ano que vem para Libertadores, ele roda no final do ano. Tá? Me cobra se não vai ter mas, isso. Mas, Benjamin, o Marcelo, todo mundo tá vendo que já tá na mira da espingarda. Não, mas não são vai, dois não treinador. É novidade nenhuma se ele cair. Porra, mas segundo tem treinador no ano, então não, o que tá bem, então? Não é o que está bem. O que está dizendo é a diferença de perspectiva. O Palmeiras tem uma perspectiva é diferente. Está disputando diferente. Duas competições, ainda tem uma perspectiva de ganhar. Mas o ano passado não quem tinha nada. Carregou o Palmeiras? Quem carregou o Palmeiras nas costas esse ano foi a torcida do Palmeiras. Olha, mas na boa, beleza. Essa carregou o time nas costas. Eu vejo o pessoal comentando aí a respeito do elenco. Ah, mas o Palmeiras não tem um time que é tudo isso. Tudo bem, não é um time para ser campeão, mas não é um time horroroso. É um time que poderia brigar pelo G4. Fernando Praz no gol. Você tem o Lucas na direita, que é bom jogador. Não, em tese ainda briga, mano. Não, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro já foi. Não, mas o Palmeiras ainda, ele tem que estar focado na Copa do Brasil. Mas, gente, mas, a distância entre o G4 e o Palmeiras não é tão grande. Sim, mas é pela bola que o Palmeiras tem jogado, Sombra. É a perspectiva. Fernando Praz, Lucas. Aí você tem lá Jackson e Vitor Hugo. Lateral esquerdo é o Egídio. Você vai lá pro meio campo, o volante titular era o Gabriel. É que aí se machucou e aí tem que jogar Giroto, Amaral, qualquer um desses aí. Mas ó, o Arouca é bom jogador. Calma, o Robinho é bom jogador. O Zé Roberto é bom jogador. Obrigado! Lá na frente, lá você tem Rafael Marques, que é bom jogador. Não, é bom você time. Tem lá o Barrios, que é bom jogador. Mas não tem entrosamento, mano. Mas é que tá, cabe ao treinador desse entrosamento. Então, mas não é assim, mano. É com o tempo, não é em 6 meses. Isso daí é uma grande bobagem. Eu vou falar o porquê. Temos exemplos do Campeonato Brasileiro de treinadores que chegaram em times aí que estavam sendo, talvez, apontados como possíveis rebaixados ou desacreditados no campeonato. O Santos com o Dorival Júnior. O Grêmio com o Roger. O Argel com o Inter, depois que saiu o Aguirre. Tá. Para, gente. É. Quando o treinador chega e acerta o time, o cara tem que ser valorizado. Qual desses contratou 23 jogadores? Verdade. Mas não é qual isso, desses times que você falou que contratou 23, mano? Independente de ter contratado o jogador, cacete. Lá. O Grêmio, por exemplo, era um elenco que tava em frangalhos, tá certo? Um elenco desacreditado quando o Filipão saiu. Um elenco que todo mundo tava colocando aí como patético. Todo mundo, esse time do Grêmio, horroroso. Aí, cheio todo de mundo falando, novo, né? Molecada. Pô, um monte de cara desacreditado. O Douglas, o seu boneco, esse cara é protagonista. Ouviu um monte de piadinha. O Roger chegou lá, dá água pro vinho, ele mudou a postura do Grêmio. E é engraçado. É engraçado ouvir que. O Palmeiras tem um bom time. Não, e é engraçado ouvir que precisa ter paciência com o Marcelo Oliveira, que trouxe 25 jogadores. E se fosse o Oswaldo? Oswaldo Oliveira trouxe os 23 em 3 meses. Em 3 meses, o cara botou o time numa disputa de campeonato, perdeu. Não deram de novo, tempo, você com Oswaldo, incrível, você com Oswaldo, cara. É o argumento. Não, não é argumento, é argumento chulo, porque o Oswaldo... Na minha, porque o Oswaldo é um péssimo treinador, na minha opinião. Discutindo. E na opinião de todos os torcedores. Pergunta pra cada um que tá aqui dos outros times, mesmo, se eles queriam o Oswaldo de Oliveira, Benjamin. Eu tô vendo como você trazer... gosta do Marcelo Oliveira. Não, mas não é... Mas eu não dou opinião na cabeça dele. Eu acho que não pode mudar. Tá bom. Eu só estou decepcionado porque achei que um treinador... Quanto o Curitiba no Pacaembu chamaram o cara de burro já. Eu tava lá? A torcida. Eu chamei? Você não quer dar o braço à torcida. Mas não vou dar o braço torcer. Eu acho que ele não está fazendo um trabalho bom com o time que o Henrique tem. Só que desculpa, o Oswaldo Oliveira não dá pra citar, cara. É muito ruim. Não, mas não é questão disso. Não adianta falar uma coisa. O Oswaldo é ruim. Tanto que é o Flamengo que ele fez com o Flamengo. É, o Palmeiras também com o Marcelo. Bom, gente, os dois estão ótimos com seus técnicos. Ô, Fernando. Oi. Tudo de bom pra você, obrigado pela sua participação. Muito bom, maior prazer falar com vocês aí. Só dar um recado, Benja. Senhor. Eu tava no jogo Brasil-Itália, lá na Bahia, nós ficamos no mesmo hotel, velho. Brasil? Dividiram quarto. Você tava na piscina lá do hotel lá. Tava lá em Salvador. Na Benja lá, eu tava na piscina junto lá. Você ficou no hotel do Benja? Agora é danada, galera. Poderoso você, hein? É nada, patrocínio. Na piscina, o cara das pessoas. Eu vou te falar, a maioria da galera que ia pra esses lugares era a campanha de incentivo de empresa. Eles iam em grupos de muita gente. E o Benja falou que menos de R$1.000 ele não se hospeda. Muito obrigado aqui. Não sei pra isso não, tava no menorzinho. Ao Patrício, o Patrício mandou. Oswaldo Oliveira é mais arcaico que você, Benja. Aqui, ó. Colocou ao Patrício aqui. O assunto, Oswaldo. O assunto, Oswaldo, já passou. Esse capítulo já tá encerrado. Fernando, um abraço, tchau. Um abração pra vocês aí, vou mandar um abraço, um beijão pro meu irmão que deve estar ouvindo, e os camaradas meus, Sagui do pessoal da quadra de quinta, falou? Ah, um abraço pro Saguí, grande Saguí, nunca mais apareceu. Abraço, valeu Saguí, valeu! Ei, se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hã? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Ô, mano, vamos lá, agora é a tua hora. Opa, eu vi que você deu uma limpada. Só pede pro Patrício, limpa, que é o moderninho, eu sou o Oswaldo. Ah, não, você de novo não. Não, é Oswaldo, não é Oswaldo. Se falar do Oswaldo, não é, cartão. Não é. Então, mande. Se falar. Sim, mande, Patrício, mande pro Domênico. Fala tudo sobre o Mustafá e o que você acha do Paulo Nobre. Mas é ruim. Não. O gordo é ruim. Só tô perguntando pro moderninho do Patrício. O que que ele acha do Paulo Nobre? Ele gosta do Paulo Nobre. Ah, agora ele gosta? Então ele mudou. Ué, ele votou no Paulo Nobre? Não, senhor, votou no Tirone. Não, senhor. O Paulo Nobre... Não, senhor. O Paulo Nobre estava junto com o Gordo. Como não? Mustafa, o Patrício voltou no Tirone. Só na se outra, foi naquela na primeira que perdeu. Anterior. Que ele e agora, ele mudou. Então, agora ele mudou. Pergunte, ele mudou. É, lógico. Ele viu que o poder então, ia ficar ali. Só pergunte para o moderninho. Horas, viu? Pergunte para o Catino. Se o Patrício é tão macho, o Patrício é tão macho de te mandar um WhatsApp, só rapidinho. Que mande, Patrício, pro Domênico a sua opinião sobre Mustafa. O que você fala? Que pensa no o que você fala do Paulo e Nobre? Totalmente contrário. E fale sobre Ademir da Guia e Marcos. E Marcos, o que você ele nunca fala? Falou, pra mim ele nunca falou. Isso é certo. Pra mim ele nunca falou. Ele é o moderninho, manda pra você. Então fora do ar, que estão falando fora você. Vamos ver se ele é homem. Fora do ar, moderninho falou, mas ele nunca falou pra mim. Do Ademir, ele sabe que você vai morder a testa dele. Do Ademir ele já falou. Sabe o que todo mundo tem em comum entre calma, gente? Pera lá, calma. Sabe o que todos eles têm em comum? Marcos, Paulo Nobre, Mustafa, Ademir da Guia, todos eles fazem a barba com Bozano, cara, é isso aí, o Patrício também, o Patrício quase não tem barba, mas ele utiliza Bozano também, o homem não perde aquele jeitão de garoto, não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele não vai ficar mais com aquela brotoíja, velho. Aquela pele vermelha, áspera. Nossa senhora, vai ficar lisinha. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, você não vai matar quem tá embaixo. Você vai estar cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. E tem kit aqui, hein? Tem kit? Tem kit, Sombra. Diga. Quem ligar aqui disse é o seguinte... Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, garante um kit top da Bozano. RG e Cláudio Azedão, queria saber a opinião de vocês, já que hoje tanto foi falado aí do possível interesse, de novo, que o Santos vai com tudo, que é o Ganso. E aí? Como eu disse no início do programa, e aí cai de novo na nossa discussão aí, né? Perdoe. Quer dizer, como é que tá o São Paulo com relação ao seu jogador, que ainda tem mais partidas para cumprir, né? Qual é a dedicação desse jogador? Quer dizer, não vem ninguém do São Paulo para desmentir esse tipo de negociação. Não, mas a informação foi do lado do Santos. Não, por outro lado... Mas não diz que tá negociando. Por outro lado, esse é o desejo do presidente, RG. Isso que morre de amores. Significa que chegou a ligar e falar, vamos sentar na mesa. Mas se fosse em outras circunstâncias... Sentar a mesa. Né? Talvez o São Paulo viesse e dissesse, não, vamos parar com isso, tem nada a ver, interesse do Santos, o Ganso não vai sair daqui. Pô. É que vai ver, não chegou até agora no São Paulo, né? Chega, né, Mota? Agora, o estranho é com relação à diretoria do Santos ter esse tipo, se é que está tendo, esse tipo de manifestação. Porque já existiu isso uma outra vez, a torcida já reagiu negativamente. A torcida vai... Nossa, mas Domênio, O cara é hostilizado toda vez que ele pisa na Vila, os caras jogam moeda nele. Não tem, não tem como, não tem como. Isso não apaga. O torcedor do Santos não vai apagar isso. Tem manifestações de santistas que não querem nem ouvir falar. Mas é aquele ditado: bom filho a casa torna. O bom filho a casa torna. Quer dizer, só pra você que não serve isso, pros outros é que serve. Por que não serve pra mim? Serve sim. Porque você prega sempre que não gostaria que jogadores que atuaram no Corinthians voltassem. Quer dizer, aquela sua ladainha. Mas é que o Corinthians é um capítulo à parte. É, pois é. Então, o torcedor. É um livro de figura. O torcedor santista, da maneira como o Ganso saiu de lá, com certeza deixou a porta fechada. E você, Azedão? Eu sou a favor do Santos, que vai ganhar o dinheiro da Copa do Brasil, investir no Ganso. Previsto ganhar, é verdade. Investe no Ganso. Vai ganhar o dinheiro do campeão? É, o vice também ganha. E outra, o terceiro colocado também ganha dinheiro, né? Eu cheguei 2 milhões. É. Contrato o Ganso, eu contrataria o Ganso. É. Colocaria ele no sub-20. Pô, mas ele tem quase 30 daqui a pouco. É pra mostrar os moleques que estão vindo o que acontece com o otário que é traíra com o Santos. Ó, se vocês subirem e fizerem merda, vai ficar assim igual esse cara, entendeu? E deixa ele treinando lá, eu sou a favor. Azedão, a pergunta é se o torcedor do Santos quer o Ganso, a maioria não quer. Agora tem que perguntar para os torcedores de São Paulo se eles querem que o Ganso continue ano que vem. Acredito que não também, não sei. Eu acho que é para perguntar se o torcedor do São Paulo quer o Ganso. Quer dizer, não sei, né? Ó, se quer ou não, mas posso falar. É, não vai sentir saudade. Vamos medir por aqui, então, Sombra. Você gostaria que o Ganso saísse? Eu acho que a deficiência, a técnica do São Paulo vai cair muito. Você gostaria que o Ganso saísse sem meio de campo, quem que vai ficar no lugar dele? É, RG, não gostaria. Você gostaria, mano? O quê? Que o Ganso saísse do São Paulo? São Paulo vai perder muito. De repente, porque eu sou a favor é do São Paulo montar uma equipe mais combativa nos outros departamentos pra ainda conseguir ter o Ganso jogando. Tem isso. Porque outra coisa, você vai perder... Tudo bem, você perde o Ganso, tá? Quem vem pro lugar? Cobertor curto, exatamente, não tem nem a história do cobertor curto. Outra coisa, você vai... Tudo bem, olha. E em números, o Ganso não é ruim, velho. Quem vem pra armar o time? É a famosa história. Não tão bom com o Ganso, pior mas sem muito pior sem o Ganso. É. Quer ainda mal armar com o Ganso? Em assistências, ele vai muito bem, velho. Ele tem, é o líder de assistências do São Paulo. Então, por isso que eu te falo, Mota, que cabe a diretoria do São Paulo nesse momento... se manifestar. O que, eu não quero dizer com tudo, para depois amanhã não dizerem que eu falei que ele é sensacional. Existe um meio termo entre o ruim e o excelente. Mas também não acho que seja unanimidade na torcida de São Paulo. Não é uma unanimidade. Que quer que ele vá embora. É que ele é essencial. Fica aqui uma pergunta. Hoje ele é essencial. E o tal do Daniel que veio do Botafogo? Porque o Daniel, o meia que veio do Botafogo, tinha machucado, ele chegou machucado. Você não conhece seu time, não? O Daniel, ele veio do Botafogo. Aquele que foi fez um jogo. Ele era bom. Ele fez um jogo. Exatamente. Mas ficou e não é possível que não tenha ninguém na base. Tanto tempo. Então, inclusive, eu tô vendo minha esposa me encheu o saco, velho. Esse negócio de base da unha, isso é caro, muito caro. Não, mas aí é outra base. Não, exatamente. Base então, não é possível que o São Paulo não tenha na base algum jogador mais novo. Quando eu era mais novo, eu comecei na locução lá em Minas, né? Eu ficava aquela pressão, porque eu vim do Atamascor que fazia lá, era muito mais caro que eu me enchei. Você tava falando da base do São Paulo, porra. Bem lembrado, RG, desculpa. O São Paulo ali, ele tinha um Bosquilha, tinha. Em Cotia, inclusive, olha, a minha mulher, quando eu tô voltando ali pela Raposo, tem imóveis ali em Cotia, ela me faz comprar sofá, aí eu tenho que contratar o pirueiro. É uma bagunça. Mas a mulher volta não consegue. Pra base, ver. Volta não, pra base. Mas você tava falando de Cotia, da base. Não, eu queria concluir uma coisa pra vocês. Inclusive, perguntar pra você, o Doriva saiu mesmo, né? Saiu. Não era só esse o meu questionamento. Pô, mas você foi parar nos móveis da sua esposa. É porque a mulher é fogo, eu lembrei disso. Móveis coloniais. Chefinho, até falando do São Paulo aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. O blog de São Paulo lançou que o Ataíde estaria conversando com o Aguirre. O que é mentira. É? O Aguirre não tá conversando com o Ataíde. Agora não tá, não. Por as fontes. Mas já conversou? Como agora? Você quer dizer que agora não? Mas que falar que tá agora. Não, falar que tá agora, que tá lá. Agora? Eu vou dizer um negócio pra você. O São Paulo não tem um nome definido ainda. Pode acreditar em mim. Não, acho que eles estão mais perdidos. Até pela entrevista do Gustavo, não estão conversando. Não estão conversando com ninguém. Não acharam ainda o nome. Ainda não tem nada. É tudo blá blá. Mas blá. O Gustavo hoje em entrevista falou exatamente o que eu falei ontem aqui. O famoso bônus saiu do contrato, né? Hã? É, então. Ele negou. Ele negou. Ele negou isso. Bônus. A Folha venda. De São Paulo deu que tinha saído. É, ele falou que não tinha bônus, que o bônus seria não tem, então. por títulos. Não, não. O que não tem é a comissão pela venda de jogadores. Ah, tem o variável. Então, a comissão. É. Não, o variável é o quê? Não, mas o que ele disse. Não. Tem nada a ver. Tá bem confuso. São Paulo, uma forma de bônus não, por título é uma coisa. Não, não, comissão não, não, sobre lucro. Não, é não, não, não, não. O que eu li não era bônus sobre título, não. Diz que não era comissão. Mas que há uma variável em cima de jogador, sim. Variável é comissão. Na entrevista dele, ele desmente isso. Não falou de variável. Ele desmentiu? Por jogador, então, não. Ah, então tudo bem. O que é estranho é que diz que ainda está discutindo. É, meu. Olha, vou te falar uma coisa. Meu Deus do céu. Como também me falaram que o Alex Bourgeois lá não foi demitido por causa de vazamento de informação. Não. Usaram isso como um pretexto. Qual foi o motivo? Não então? Sei. Não consigo. Mas você pega a informação para mim. Eu não pego, não. Eu não consigo me falar por quê. Não é que eu só dou informação para metade. Porque não quiseram me falar. O que eles falam é aquele blá blá blá de sempre. Ah, é perfil. Não se adaptou, Eu perguntei para uma pessoa lá. Foi por causa disso que eu falei? Não, de jeito nenhum. Eu pensei que o Benja tinha dito assim, Sombra. Ligou lá. Alô? Oi, Fonte, tudo bem? O Bourgeois, ele foi mandado embora por vazamento de informação, aí a fonte falou, não foi, Benja. Ah, então beleza, tchau. Não foi isso, então? Você insistiu. Lógico que eu insisti. Mas aí o cara não quis falar. Os caras falam aqueles papinhos de sempre. É, às vezes os caras parecem joguinho de palavras. Sim. Às vezes o nego troca uma palavra, aí o nego enceba lá pra falar um negócio, sim. Aí arruma um sinônimo. O nego não quer falar em comissão, fala em variável. O cara que foi contratado e foi demitido e recontratado no dia da eleição do Leco, o CEO novamente demitido, mostra que o São Paulo realmente não tem a menor noção do que quer. E nosso amigo Mansur é novo vice-presidente de comunicação e marketing. É. Sim, é verdade. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho. Só uma dúvida, esse CEO é aquele que foi indicado pelo Abílio Diniz. Pelo Abílio? É. Nossa, é o CEO. Ô, louco! É. Ou seja, o São Paulo está perdidinho da Silva. Não sabe o que quer para CEO, não sabe se quer CEO, não sabe o que quer. Agora. Ano que vem arruma. Mas pra gastar dinheiro, uma beleza. É lindo. Mas se sou esse maluco agora, eu não volto mais, não, também. Fala agora. Mas ele não foi. Mas vai ser contratado agora, velho. Podem chamar ele de novo, mano. Se chamar de novo. Daqui duas semanas vou chamar o cara. Pede música no Fantástico. Fala aí, tamo aí com o hino do Tricolor, dois recados. Tá valendo aí mais uma vaga no leilão beneficente do Estádio 97 pra você jogar no Moruntri. É verdade. Valendo uma vaga pra lateral esquerda. No time do Miller ou do Aloysio Chulapa, tá bom? Dê o seu lance em quilos de alimentos não perecíveis, mas não vale açúcar e sal, né, gente? Então corra, dê o seu lance, porque nessa sexta-feira, às 19h30, nós encerraremos esse último leilão, tá bom? Acesse 97fm.com.br/Moruntri. Consulte o regulamento e dê o seu lance. Os produtos arrecadados serão doados a instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Apoio da Passaporte FC e da Carole Trans, que está armazenando os alimentos doados, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está apoiando. Valeu, Rogério, lá da Passaporte. Boa. Todo mundo aí. Oi, diga, Beijo. Ô, Dodô. Oi, diga. Olha aqui, eu falei um negócio e a galera mandou aqui, saiu no site da ESPN ontem. O segundo turno do Palmeiras esse ano é pior do que, sim, o segundo turno do Palmeiras ano passado, quando o Palmeiras quase caiu. Ah, mas é diferente, né? Não dá pra falar de um turno no campeonato inteiro. A derrota da equipe no último domingo contra o Vasco, em pleno Palestra Itália, só aumentou as críticas sobre o time do Marcelo Oliveira. Analisando o desempenho da equipe neste segundo turno, o Palmeiras tem 15 rodadas, o Palmeiras tem 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. É, não é um bom segundo turno. O aproveitamento médio de apenas 37,77% dos pontos. 17 pontos em 45 disputados. No ano passado, o Palmeiras, para cair, quase caiu. O Palmeiras teve um aproveitamento superior em 19 jogos do Dorival Júnior. O Palmeiras teve 38,59% da pontuação. Mas é normal isso aí. Normal? É normal você vendo o panorama da coisa. O Palmeiras, em alguns jogos, abdicou do Campeonato Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, principalmente pegando times como o Internacional, como o Fluminense. E o ano passado não estava. Ele tinha saído da Copa do Brasil, ele já, acho que nas oitavas de final, parece, se não me engano. E um time que está para cair, ele joga, ele quer escapar. Caiu para o Galo nas oitavas. Palmeiras, 17 jogos, o Palmeiras perdeu 8. Eu não estou dizendo... O que você quer dizer? O Palmeiras abdicou do campeonato do Brasileirão, porque por isso tem todo esse número de derrotas. O histórico é diferente, Benjamin. Não dá pra você comparar uma coisa com a outra. Acho que dá, comparação. O campeonato, o Vasco, então, é sensacional. Pega o retorno do Vasco, então. O Vasco ano passado tava na Série B. Pega o retorno do Vasco, então. Quer dizer que o Vasco no primeiro turno é uma porcaria e no segundo tempo ele é campeão. Agora ele é melhor de todos. Não, você não entendeu. Você faz uma comparação do segundo turno do Palmeiras desse ano. O segundo turno do Palmeiras do ano passado. O segundo turno do ano passado, o Palmeiras precisava desesperadamente de vitórias. Ele precisava de esse ano pontos. Também. Esse ano é diferente, tá numa situação confortável, não cai mais, não sobe mais. Ele precisa conquistar no máximo uma vaga de Libertadores. Tá numa situação confortável. Mais confortável. É diferente de um time. Um time jogar confortável no campeonato é diferente de um time jogar pressionado pra não cair. Pô, mas o Palmeiras só abdicou do brasileiro domingo agora. Até lá o Palmeiras estava jogando. Estava jogando muito. Não, mas o Palmeiras não estava jogando o Brasileirão? O Palmeiras abdicou no segundo turno? O Palmeiras abdicou contra o Avaí lá atrás, porra. Acabei de falar no começo do programa, vocês não ouviram? Meteu o time reserva. Lógico, porra. Lógico, abdicou. Jogar com o time reserva contra o Avaí. E ganhou ainda do Avaí. E ainda ganhou lá. E ainda ganhou. Não, mas eles puseram o time reserva. É por isso que o Palmeiras tá assim. Tem desculpa pra tudo. Aí contra o Sport aqui também meteu os reservas. Só um minuto. Então tá bom. Aí saiu 2-0. Onde você quer chegar, Benjamin? Vamos lá. Vamos lá. Onde você quer chegar? Quero saber onde você quer chegar. O problema do Palmeiras... O problema do Palmeiras... Qual? É outro. Manda todo mundo embora, então. Na tua opinião, manda todo mundo embora. Tá tudo errado, então. Segundo você tá falando, manda treinador embora, monta um outro time ano que vem. É isso que você quer? Não vai acontecer isso, Benjamin. Não é? Não vai acontecer. Espera o Palmeiras não ganhar o Santos. Não vai acontecer. Tá bom. Eu ouvi, pelo que eu ouvi o Paulo Nobre falar, não vai acontecer o que você quer. Não vai acontecer. O Paulo Nobre falou, uma semana antes do Oswaldo ir embora, não tem essa de mandar treinador embora. Não tem, o Oswaldo é o técnico. O Oswaldo falou, o Leco semana passada falou o seguinte: ó, Doriva, vai ficar no que vem? Não sei. Mas era vai... o Leco ou o Avalone? Doriva. O Marcelo Doriva Oliveira. O Marcelo Oliveira, Benjamin, ele pode até cair se ele não conseguir a vaga da Libertadores. Eu até concordo, pode até cair. Eu acho que não deveria ter caído. Eu acho errado, hein? Eu acho errado. Gente, porque assim, sabe por quê? Precisamos colocar dizendo, mais ouvintes no ar. Mas é uma opinião minha. Se for mal no Paulistão, cai no Paulistão. Aí vai. Já fritaram... O Marcelo já vai na virada do Palmeiras. Fritaram o cara lá. Não sei se é fritado. Se ele ganhar a Copa do Brasil, não. Vamos falar agora da BV Financeira. Tem mais ouvinte pra entrar no ar. O ano está acabando. E o teu dinheiro tá acabando também? Já acabou, velho. O teu não. Hoje eu tomei uma fatiada. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. Sabe por quê? Que a BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. A BV tá sempre ao seu lado, amigo. Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. E acesse bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Marca aí o telefone da BV no teu celular, hein? 3003-7888. Apertou, liga lá. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, hein? Use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você, Chuck. Vamos lá, último ouvinte da noite no ar, no oferecimento de impermeabilizantes, Recupriplast, máxima proteção pra toda a sua casa. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E também no oferecimento do consórcio Honda. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses, Dodô. Evidente. Alô? Nossa. Ixi. Alguém querendo entrar em contato. Chuva, velho. Né? Terceiro grau. Contatos de terceiro grau. Chuva. Pode vir. Não deu certo, Bato. Pode vir. Não deu. Barato. Próximo. Alô? Opa. Alô? Quem é? Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo. Tudo bom. Rafael do quê? Rafael Souza Santos. E quantos anos? 28, Dodô. Ô, RG, 2.8. Que é isso, mordeu o bestinho? É, às vezes precisa fazer igual o outro lá, né? Trocar pilha. Quando fica assim, assim. Trocar pilha. É, Rafael. Ah, pilha, sensacional. Entendeu? Trocar é sensacional. Rafael, pilha, troca, entendi. Entendeu? Boa, RG, salvou. E o bairro? Bairro Jardim Veloso. Jardim o quê? Veloso. Veloso. Ô, Veloso tem bairro, eu vou dizer, tem. Goleiro, eu vou dizer. Você já foi em algum show de Caetano Veloso? Não, não faço a menor questão. Por sinal, escreveu uma coluna na Folha semana também. Eu já não gostava dele agora, então... Ah, quando eu li a manchete, eu deplorável. Falei assim, nossa, ele comprou uma briga com a Virginia. Deplorável. Comprou uma briga. Mostrou que foi pra Tel Aviv e não faz questão nenhuma de voltar lá. Ah, por causa da briga, é? Mas mostrou, é que ele teve uma encrenca dele lá em Tel Aviv. Mostrou que ele... Ô, amigo, mas se é o Jardim Veloso que eu conheço, é Osasco. Acertou, Pedro. Ah, Deus, mas não tem essa birra por causa dele. Porque, não, porque de foi uma coisa. Foi uma coisa que show lá. Deixa de ouvi-lo. Ele falou que ele pretende não voltar nunca mais para Israel e ele fez um show lá agora com o Gilberto Gil que tava lotado de gente. Ele sentiu que era uma felicidade falsa, um clima de paz falso. Ele poderia ter devolvido o dinheiro para as pessoas. E ele que escolha, tem tanto lugar legal pra ele, que ele gosta pra ele fazer show, né? Mas se ele fez o show, ele merece receber o cachê. Ontem, por exemplo, ele foi fazer... Ele fez o show, tem que receber. Você viu onde ele tocou ontem também? Ele pode escolher o lugar que ele quiser. Onde foi? Ah, vê aí onde ele foi. Porque ele foi? Fala, porque ele foi cantar meia dúzia de música ontem, isso aí também. Mas Benjamin, ele fez o show, tem que receber. Não, mas pode ele devolver o dinheiro. Depois do show, ele fala que ele não quer nunca mais pisar lá? Não, mas é que teve encrenca lá. Não teve encrenca nenhuma, senhor. Ele e o Gilberto Gil tiveram encrenca lá. Não tiveram encrenca nenhuma, não. Teve. Não, senhor. É, porque parece que não tiveram encrenca nenhuma. Aquele laser vermelho, sabe? É. Ele achou que era um red dot, uma mira laser. Não era. O pessoal tava brincando. Ô, Rafael, não é chapa de água. Também ele não tá faz. Perdendo nada. Eu também te falo, Israel não tá perdendo nada se o Caetano Veloso não quer mais pra lá. Até um favor. Você tá ferindo a RG que ama Caetano Veloso. Eu gosto do Caetano. E Veloso Bom é o bar aqui na Vila Mariana que tá coxinha. Ah, e Veloso Bom é o Jardim Veloso que é em Osasco. É, e o nosso Bernardo Veloso aqui de manhã. Grande Bernardo Veloso. Que é muito engraçado. Puta, ele vai ser pai de novo, velho. Outra vez? Outra? Ó, o Bernardo. Porra, mãe, ó, eu falei pro Zé, vamos levar nas zoonoses, velho. Vamos castrar o Bernardo. Pobre não para de fazer filho. Que coisa, né? Eu falei isso? Domênico? O Domênico falava mais isso de manhã. Porra, meu Deus. Jamais falar isso aí. Falou que tem que castrar o Bernardo, velho. De castrar o Bernardo. Tem que castrar? Não. Castrar o Bernardo, coitado. Vamos levar ele aqui na zona. Ele já é capado. É, mas eu não entendo até hoje como é que ele faz filho, velho. Vamos levar o Bernardo na USP. Rafael, de graça. Puta, ele foi fazer show lá? Não. Pra ela? Nossa. Ô, Rafael, que time você torce, Rafael? São Paulo. Ô, tricolor, Paulo. Tricolor. Eu fiz até uma pequena enquete aqui junto a tricolores, né? Em cima desse assunto ganso, né? A vontade que o Santos tem de ter o ganso, né? Sim. E eu postei o seguinte, se você, São Paulino, gostaria, ou melhor, gostaria de que o ganso fosse embora, né? Não fiz uma contagem muito exata, tá? Não fiz aí, porque senão ia dar uma trabalheira danada. No olhômetro, tem uns 60% a favor da saída do ganso. 40% que fala, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, deixa o ganso lá, ele não é o problema. Ou seja, tá ali, né? 60, 40, às vezes, de repente, amanhã pode virar 40. Vou fazer uma enquete aqui, agora tem enquete. É. E você, Rafael, nessa enquete, fica de que lado? Eu concordo exatamente com o que você falou uns minutos atrás. Tem que deixar o Ganso lá e fazer um time pra ele. Pra ele poder tocar. Hoje ele vai tocar pra quem? O Wilder. Ele não tem pra quem tocar, ele não tem com quem jogar. Quando o Kaká veio, questionaram isso. Falou, Ganso, pela primeira vez você vai tocar a bola e ela vai voltar redonda? Porque não tem pra quem tocar, vai tocar pra quem? Pro Rodrigo. Pro Luiz Fabiano, que não corre. Eu acho que o problema não é nem pra quem tocar, sabe, cara? O Pato pega a bola, abaixa a cabeça e tenta fazer tudo sozinho. Ele não tem com quem tocar. No Santos, ele tinha dois moleques, três rápidos. Robinho, Neymar e André. Até eu viro um bom... Acho que você falou a palavra-chave aí. Velocidade. Sim. Porque hoje você tem jogadores pra tocar de lado, né? E não tem com quem você chegar. Você tem que ser aquele do 1-2. Você é o famoso 1. E o 2 tem que passar. São Paulo hoje não tem aquele cara que faz ultrapassagem, né? É um time lento, é um time burocrático, né? Eu acho que é lento em dois sentidos também. Acho que ninguém acompanha o raciocínio do Ganso. Eu acho que o Ganso craque. Acho que ele joga muita bola. Se voltar pro Santos, o Santos vai dar muito trabalho ano que vem. O cara mandou agora aqui. É engraçado, seu Mota. O Gilberto Silva Filho pegou um tweet vosso. Aqui, é vosso mesmo ou não? Ganso é carro batido, uma Puma que acha que é Ferrari? Nossa. Ué, quando ele tava mal, sim. Ah. Ué, mas é, nada é definitivo. Ué, você metia pau no Tite, metia pau no Tite, sim, senhor, e agora tá pagando pau aí. Eu falei que ele era ruim, falei que tinha que mandar ele embora. Ah, então, você metia pau no Tite e agora tá pagando pau. Falei que pau. Tinha que mandar ele embora. Então. Agora você chamou o cara de carro batido. Ué, mas era carro batido. Ué, não foi batido? Agora é craque. Ué, você pediu a cabeça do Tite várias vezes aí, velho, hoje tá pagando pau. Pediu uma, 2011. Então, pediu. Uma. Então, você mas mudou de ideia hoje? Eu não falei que o Tite hoje era o Tite ruim. Não é o cara? Tite é, como diz o... Ué, quando você pede a cabeça de alguém é por quê? Porque o momento é ruim. Olha, ele é muito bom, tem que ir embora do meu time. O Marcelo, que... Para, o Marcelo, né, Oliveira não é ruim. Não virou no Palmeiras. Ô, Rafael. Também foi. Acho. Ô, Rafael, mas aí, você deve ter... mas você acha que o São Paulo aí vai conseguir montar uma boa equipe, cara, pro ano que vem, mesmo com as dificuldades financeiras? Ó, eu acho que tem tudo pra montar, como vocês também comentaram lá de Cotia, acho que foi ontem, hoje mesmo, vocês comentaram que Cotia colocaram lá o Gustavo agora, pra ver se vinga alguma coisa e sai. Lá tem muito jogador bom. São Paulo, acho que às vezes gasta muito dinheiro com contratação inútil, com salário inútil, Bruno, Carlinhos, esses caras tudo não precisava. Uhum. O Paulo joga muito mais que o Bruno. Se você lá, o Matheus Reis joga muito mais que Carlinhos e Reinaldo juntos. Então São Paulo gasta muito dinheiro com salários desnecessários. Pega 3, 4 caras desses e manda embora e contrata alguns com salário bom, que vai ter que ter cara bom pra poder levar essa molecada pra cima. Você mas gostaria do Diego Souza, aquele que tá no Sport? Eu acho que não, porque ele é bom, mas ele levaria a molecada pra balada, né? Ia virar outro bonde da Estela lá. Ah, mas eu não sei se ele é baladeiro ou não, isso aí... Acho que ele era, né? Agora não dá pra dizer, né? Então, mas a história é só essa. Acho que dá pra pegar, tem jogador bom. Eu ouvi falando do Marlone, eu acho que é um moleque bom, que já tem um pouco de experiência, acho que é capaz de vingar mais que o Diego Souza e deve ganhar menos. O Diego Souza é bom jogador, mas eu temo que ele também seja mais um jogador lento dentro do com certeza, contexto. Ele é um cara que o biotipo dele já é pesado, né, Sombra? O Santos fez uma proposta mais aquele um. Menino Richardson do América já. Esse é bom. É um jogador que o São Paulo devia dar uma olhada, é bom jogador. É artilheiro na Série B, tem probabilidade do São Paulo contratar o Levir Coupe com a saída dele do Atlético Mineiro. Com uma camisa grande. Tá difícil? Não, quem pode dizer se tem possibilidade ou não é o diretor de futebol, é o vice-presidente. O que você mas acha? Mas eu duvido, mas duvido. Levir não? Duvido. Ô, Rafael, então tá bom, cara, olha. Rapaz, grande abraço pra você, tudo de bom. Abraço. Tem alguma coisa que você não falou que você queria falar? É, chupa Mano e chupa Benja. Ah, pro inferno, você perde seu tempo precioso no rádio. Pra não, falar mas, bobagem, mas o cara mas pode no falar. Rádio, o rádio bobagem, todo mundo te escuta. Vai, o seu Zé Ruela, mas eu trabalho aqui, você não. Mas você tem pra fazer alguma coisa útil, o seu Mané. Mas o que há de mais precioso, de repente, no estádio 97 é justamente o cara poder mandar um chupa. Não, pra você, que pra não. Quem trabalha, lembra que chupa mano não. Era tão comum, hoje ele tá raro, né? Acabaram. Se você fosse um bom ser humano, se você não fizesse apenas peso na terra, você poderia, por exemplo, falar o nome de uma entidade carente que precisa de ajuda. Falou, tem uma entidade que ajuda os outros aqui no meu bairro, tá certo? Uma associação que ajuda os outros aqui no meu bairro. Vocês poderiam ajudar os caras aqui, o nome da associação é tal. Você, tá você prefere usar seu tempo com bobagens, Mané. Tchau, eu quero falar com você, vá pro inferno. Fala, Rafael. Nossa, desligou na cara dele. Desligou. Desligou. Na face. Alô? Oi, Rafael, pode falar, Rafael. Ó, quero mandar um abraço pro pessoal do futebol de hoje, galera do Futiba. Como ela pra minha esposa, hoje Futiba. Um mês de casado. Quanto? Um mês de casado. Ó, oh, que legal, hein? Ainda é tá todo dia, né? Ainda tá fritando ovo, hein? É. Tá bom ainda. Tá nada, RG, isso aí é oco. Isso, mano! Você tem que tomar um cartão, estou ofendendo o ouvido. Tô nada, tô brincando. Valeu, Rafael, um abraço. Tchau, árvore dos jardins. O Merchan. Fala. Vai logo, senão eu vou desligar. Vai. A nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Putz, mudou a frase. Não, mudou agora. Valeu, Fé. Valeu, cara. Você consegue explicar só em 20 segundos o que é um cara oco? Oco é aquele cara que não procria. Oco não tem nada, velho. Não tem o Bilal. Não tem o conteúdo, mano. Não, o Bilal tem. Não, o Bilal tem, mas não tem nada. Você pode não ter... Não tem a sementinha. Ele não tem a semente, não tem o fermento. Não tem sêmen. Ele não tem fermento. É o carro sem motor. Como fermento? Ué, fermento você coloca pra crescer, né, velho? O Bafo falou também que ele não tem. O Bafo falou que tem lactobacilos. É louco. Pô, Deus do Bafo, velho. A primeira mulher que o Bafo engravidou, ele tinha 7 anos. O bar deve ter um turbinado pra uma anomalia. O pai espirra, a mulher engravida. O bar é gente que faz, velho. Ah, é. O vestíbulo do bar é 2.4. O bar senta no sofá. Se uma mulher sentar em cima do sofá, mesmo depois dele, nasce. Engrávida. No quentinho? No quentinho. É, velho. O bar, você ouviu essa? Ouvi. Não, do mano? O testículo do bar é 2.4 V6, velho. Pra não dizer V8. É. E você aí tá no seu carro? Você tá no seu carro esperando o sinal abrir? E de repente batem no seu automóvel. Ave Maria, desagradável, chato, né? Inconveniente. Você vai atrasar pra reunião. Meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu. É um filme que passa na tua cabeça. Só que você descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. É! Essa batida vai juntar a gente pra olhar, não vai não? Opa, cara famoso na batida mesmo. Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97 também tem oferecimento da Écia. É isso aí, amigão. Olha, eu sei, você sabe, o Mano sabe. O Tatuapé é uma região nobre da Zona Leste. Oh. E bem ali entre as estações Carrão e Tatuapé do metrô, existe um verdadeiro objeto de desejo. É um sonho de consumo que só a Esser poderia realizar. É o Deseu Tatuapé. Boa. Apartamentos de 45 metros quadrados, um dormitório com suíte e uma vaga na garagem. Além de ser o melhor investimento da região, o Deseu tem tudo o que você deseja em um único endereço. Localização estratégica, muitas opções de lazer e estrutura completa para você aproveitar o melhor da vida. Quem passa pela Radial Leste já sabe, a arquitetura inovadora do Deseu já mudou a paisagem do bairro, viu? Por isso, amigão, que o Deseu é muito mais do que um empreendimento, é um estilo de vida. Então já sabe, né? É esse que você quer? Visite um apartamento decorado na Praça Barão de Itaqui, número 733, ou ligue agora para 4323-7847. 4323-7847 e fale com o consultor exclusivo. É isso aí, amigo. É esse que eu quero. Um abração pro Rafa, pro Alan Hor, pra Paula Gil, pro Gui. E pra toda a galera da Esser, Chuck! Lembrando, hein, que você pode visitar lá a loja online do Estádio 97. O endereço é lojadoestadio97.com.br, onde, além dos produtos do Estádio 97, você também encontra muitos produtos do seu time. Entre os quais, tem os relógios do Tricolor, do Rogério Ceni, tem do Corinthians, é, você flamenguista? Tem relógio também do Flamengo, e olha, uma coleção maravilhosa, tá bom? Acesse lá, lojadoestadio97.com.br. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? É, quer subir, mas eu já falei que não pode, só a partir de amanhã. Fernando da Silva Queiroz! Queiroz, é isso aí, ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram, ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288, tá bom? O estádio volta amanhã, às 5h30 da tarde, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente! Boa noite, até amanhã! Fica aí na energia, tchau! O duelo das melhores da programação da energia estão no Face Fight. Check. Vote no Face e ouça aqui. Energia 97. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. A festa de fim de ano do Energia na Veia com Village People. Um dos grupos de maior sucesso da história da Disco Music. Eu adoro Village People.

Sessions.